Você está ouvindo Alguma Coisa Cash, um podcast sem compromisso. Olá, senhoras e senhores, aqui é o Febrini e os egípcios temiam a espada e a lança. Eles não conheciam o poder do teclado e do mouse, cara. Oh, é. Boa. Até porque não existia, né? Só os aliens tinha naquela época. É verdade. Só os aliens e os americanos. É. Por isso que os aliens eram tão foda, tá ligado? Aqui é o Vinícius Hidalgo e minha skill em hackerismo é quase zero. Putz, a minha também. Eu sou um tapado, velho. Não, calma. Mexer em computador, ver umas coisinhas, tudo bem. Agora, aquela parada de programação e não sei o quê. Puta, vai tomando coisa. Isso aí é impossível. Faz 6 anos que eu tô tentando trocar minha senha do Skype, cara. Eu não consigo. Porra! Aí mexer em computador. Ai, não. Caralho. Aqui é o Marcelo Vulgo Branco e vamos enfrentar o poder teclando no mouse. Teclando no mouse. Ou clicando no teclado. Eu tinha que improvisar porque eu tô sem entrada. Puta é que pariu. O cara tem 6 anos pra arrumar a entrada e ainda erra. Eu tive a entrada só que eu esqueci, velho. Ah, foi hackeado. Foi hackeado. Muito bem, senhoras e senhores. Hoje estamos reunidos aqui pra falar sobre cyberativismo, cara. Que é cyberativismo, esse puta palavrão que milhares de repórteres e jornalistas não sabem falar porque eles falam ciberativismo. Toda vez que eles param ciber, dá uma dor no meu pâncreas. Nossa, velho. Ciber. Piratas da internet. É ciberativismo e piratas da internet. E você fica... Não! Ai. Bom, vamos trocar uma ideia, explicar o que, que é isso, né? Isso tá acontecendo, já aconteceu. Será que acontece no Brasil? Mas a gente vai trocar essa ideia marota só depois dos... Recadinhos da galera do Alguma Coisa Cast. Regadinhos Ronaldo. Ronaldinho. Aê, galera, chegamos a mais uma leitura de recadinhos da galera, Fabiano. E aí, beleza? É nóis. E aí, patrão do ACC aqui, estreando no podcast, hein? É, embaçado. Muito bem, vou começar aqui lendo o e-mail do Diego Pereira. O Diego é fantástico, né, cara? Ele entrou no WhatsApp do ACC esses dias lá e ele tem um sobrenome pra galera, né? Ele chama você o quê? Fabiano das informática? Fabiano das tecnologias. E eu nem sei porque, eu não entendi até agora. Ah, porque ele falou que não é pra fazer sentido nenhum, então beleza, não é pra fazer sentido. Depois ele falou Fabiano Donatello, porque o Donatello cuida das tecnologias, mas é isso aí mesmo. Vamos ler o e-mail dele aí. Não, mas é louco o jeito que ele falou. Vocês estavam numa discussão lá, não sei o que e tal, aí do nada ele mandou, não existe café com leite, Donatello. Tipo, do nada. Assim, é, eu achei que era o nome do café com leite Donatello, não tinha entendido a gíria, depois que caiu minha ficha, mas... Será que esse e-mail aí tá louco igual ou tá mais ponderado? Cara, vamos ver, né? Olha, ele manda aqui, Diego Pereira. Olá, galerinha que gosta de comer, mas não gosta de fazer as pazes. Meu nome é Diego Benevides, tenho 23 anos, sou auxiliar de porra nenhuma e moro em Caruaru. Sem dúvidas, o pior de uma festa de família é estar brigado com alguém e não poder comer da comida da festa. Eu também uso a estratégia de mandar um primo ou sobrinho mais novo ir pegar a comida em questão pra mim. A história que irei contar, infelizmente, não tem treta. Vamos lá. Certa vez, numa festa de fim de ano aqui em casa, eu virei cupido. Cupido bêbado sim, mas o que vale é o resultado final. Já era mais de uma madrugada e tudo começou quando notei minha prima, Laura. Esse nome dá muito fictício, né? Tá tipo, entre aspas, eu acho que é fictício mesmo. Laura é muito, né, mano? Porra. É, tá bom. É, olhando demais pro meu amigo Alberto. Alberto é mais difícil ainda, velho. Laura e Alberto. Ai, ai. E eu, na cara de pau, cheguei no ouvido dela e perguntei, ei, tu quer pegar o Alberto, né? Ela ficou meio sem jeito e não respondeu. Eu perguntei novamente, ei, tu quer pegar o Alberto, né? E ela respondeu. Cara, chato, né? Ô, faltou o sobrenome deles aqui, hein, Diegão? Você que dá os melhores sobrenomes aí, era pra ser Laura das Tecnologias, sei lá. É. E aí ela respondeu, sim. Levantei rápido, fui no meu amigo Alberto e perguntei, ei, tu tem coragem de pegar a Laura? Caralho, o maluco tem tá coragem, forçando caralho, a barra, mano. Foda, né, maluco? Ele fala que o termo coragem foi usado porque ela é uma mulher camarão, que é aquela que só não presta a cabeça. Meu aí Deus não, do né, céu. Mano? Corta essa parte, Fabinho. corta essa parte. Que aqui a gente lê o que chega pra gente. Cada um arca com o que escreveu. Ó, então, galera, eu não compactuo com esse pensamento, então vocês vão reclamar lá pro Diego. Eu acredito que nem o Felipe compactue. É então, lógico. O Diego lá. Aqui a gente só lê. Eu lembro uma vez que a gente tava na escola, a professora pegou... Uma aluna escreveu umas palavras lá pra uma professora... A professora entregou para a diretora. A diretora veio na sala, na reunião, e leu. E depois que ela leu, ela disse, quando você lê uma parada, você tem meio que isenção daquilo, tá ligado? Se você está apenas lendo o que escreveram, se eu ler uma obra de literatura que tem um palavrão, não sou eu que tô falando, eu tô lendo. E aí, naquele bagulho, a menina mandava o professor tomar no cu, uns bagulhos assim, e a diretora leu isso aí em voz alta. Eu fiquei tipo, caralho, quem fala... Voltei na Laura e disse que ele também queria ficar com ela e que era pra eles se encontrarem em determinado local às 2 horas. Pô, e louco, assim, mano, eles fizeram. Caralho, você não tava de cupido, você tava forçando a barra, foda, né, mano? Porra. Mas enquanto tudo isso acontecia, não parava de chegar amigos meus e amigos de amigos que eu nem conhecia aqui em casa. Inicialmente, nem seria uma festa, seria apenas uma pequena confraternização entre eu e uns amigos e algumas pessoas de minha família. Mas foi chegando gente de tudo que é lado e quando já anotei, tinha 30 pessoas... Porra. O e-mail está muito longo, vou encerrar a história por aqui. E sim, o Alberto comeu a Laura. Nossa senhora. Esse Caraca. É o primeiro e-mail que envio para um podcast, apesar de eu ouvir já há um bom tempo a mídia. Resolvi que é o mínimo que devo fazer por nós, por nos darem tantas horas de diversão. Eu poderia ter enviado meu primeiro e-mail para qualquer outro cast que escuto. Nerdcast, AsilaCast, Minuto de Silêncio, Matando Robôs Gigantes. Mas como ele não seria ouvido em nenhum deles, então resolveu mandar para o ACC, mano. Aqui é nóis, família ACC, mano. Tamo junto. Mas resolvi mandar para vocês. O ACC foi o escolhido. Aplausos, gritos de felicidade ou não. Eu ia colocar na edição, mas eu tô com preguiça. Mas obrigado mesmo, cara. Valeu de coração. A partir de hoje, mandarei e-mail sempre que der. Eu gostaria de sugerir 2 temas. Tema 1, história de bebedeira. A gente já gravou sobre isso. Já tem, já, e né? Tema 2, histórias sobrenaturais. Também já gravamos, obrigado. Ou seja, ouve mais. Tem aí que já tá. Inclusive, Caraca. Tem uma história sinistra e sobrenatural que eu quero saber se é verdade aí, mano. Olha aí. Aquela história, aquela história das pegadas lá, das pegadas que ficaram marcadas dentro da casa lá. Que é verdade. Foi bizarro. Eu fiquei com medo daquela parada lá, velho. Quem não ficou, nós lá no dia que cagou. Na verdade, eu fico impressionado com esses negócios aí, mano. Nem fala desses bagulho mais que eu já tô com medo aqui, ó. História de bebedeira também tem umas histórias bem legais lá. Dá uma ouvida lá. Que vale a pena. Sim, não, mas é zoeira. A gente vai gravar aí futuramente mais um, sabe? Aqueles negócios parte 2, continuação, que tem muita história ainda pra contar. Tanto de coisa sobrenatural quanto de cachaça, né? Mas, cara, obrigado pelo seu e-mail, tamo junto. Obrigado por entrar lá no grupo do WhatsApp do ACC. Pô, isso aí ajuda pra caramba. Os grupos hoje em dia me motivam demais pessoalmente, assim, sabe? Quando eu vejo a galera trocando ideia, eu falo, putz, vale a pena tudo que a gente tá fazendo, tá ligado? E obrigado por ter mandado o seu primeiro e-mail pra gente aqui. Obrigado, Diegão. Manda mais e-mail aí. Toma cuidado com as palavras, porque depois tudo que você disser pode ser usado contra você no tribunal, hein? É isso aí. Falou. Diego dos sobrenomes. Diego dos sobrenomes. Agora eu vou ler o e-mail aqui do Mancha Negra. Boa noite, galera. Mancha Negra dando um oi. Meu, eu me lembro que nunca entendi a motivação da Guerra dos Farrapos nas aulas de história da escola. E agora eu sei por quê. Foi motivo burro pra caralho. Realmente foi embaçado, mano. Você é louco. Bom, eu não tenho muito pra falar sobre o conflito, mas durante o cast vocês entraram no assunto maçonaria. Eita. Será que vai falar do tio da Karen? Olha aí. Assassin's Creed. Então, vamos ver. E o Febrini mencionou que nem sabia se eles ainda existem. Bom, eles ainda estão ativos, sim. Do que se trata a maçonaria, afinal de contas? Não. Do que se trata a maçonaria, afinal de contas? É uma pergunta. Vamos lá, a resposta, então. Uhum. Eles são uma agremiação... Beleza, né? Uma agremiação de pessoas interessadas e com influência para a movimentação de um plano... Nossa, mano, tá sem vírgula, tá embaçado. Eles são... Na verdade, tá certo. Foda. Você que não lê livro faz uns 5 anos e tá ruim de leitura. Caralho, fica pondo a culpa no cara. Porra, não tem vírgula. Que eles são uma agremiação de pessoas interessadas e com influência para a movimentação de um plano de influência política e socioeconômica. Eles são uma agremiação de pessoas interessadas e com influência para a movimentação de um plano de influência política e socioeconômica. Eles estão politicamente, de novo, Eles estão politicamente nativos desde as primeiras revoltas populares contra as monarquias na Europa. Porém, eles próprios afirmam existir há milênios. A mitologia interna deles remonta aos construtores da Torre de Babel. E essas paradas dizem que os caras estavam lá desde o começo mesmo. Sim. Até na pirâmide do Egito, na verdade. Uhum. Né? Que ele fala, inclusive, aqui depois. Passando pelos jardins suspensos da Babilônia, pirâmides e esfinges do Egito, castelos históricos, enfim, eles são a empreiteira mais antiga do mundo. Por serem uma sociedade discreta, e não secreta exatamente, sempre foram rodeados de lendas urbanas, como pactos com o diabo, até assassinatos de membros que falaram demais e foram executados no maior estilo Assassin's Creed. O fato é que eles sempre estiveram envolvidos com movimentos republicanos e abolicionistas em todo o mundo ocidental e leste europeu. Sempre com ideias liberalistas e republicanas, tanto que nossos 5 primeiros presidentes eram maçons. E os Estados Unidos é um país totalmente montado dentro das ideias da maçonaria. Como a maçonaria é uma seita, entre aspas, né, de coisas secretas, né, eles têm muito aquele tipo de manobra secreta, não dá pra saber, né, cara, então muita coisa que acontece, nego liga aos maçons simplesmente porque bate com suspeitas ou a gente tem a famosa coincidência, né, o cara faz uma pose na hora de tirar foto que é parecido com qualquer outra bosta que alguém fez no passado, nego, já não, isso aí é, é porque o cara é maçom, né, não dá pra saber ao certo. É tipo, dadas as devidas proporções, Estado Islâmico, que a qualquer ataque agora no mundo, eles dizem que foram eles, né? Porque o Bin Laden, como... Depois do 11 de setembro, qualquer coisa que acontecia, nego, meu Deus, é o Bin Laden. Não tem como você saber quem foi. Até a assinatura da maçonaria, às vezes a pessoa coloca 3 pontos lá, você já acha que a pessoa é maçom, mas não tem nada a ver. Hoje em dia tem um monte de gente que tem uma mania desgraçada de escrever colocar mensagem e colocar reticências, né? Tudo maçom. Tudo maçom. Pode crer. Ô, gente, só queria dizer aqui que eu não sou burro, tá? É porque eu não li esse e-mail antes e ele chega aqui na hora e aí fica meio difícil de ler. Agora você tá sentindo na pele o que tá um podcaster... Agora você tá sentindo. 3 anos, filho, nessa vida aí. Os Ewa foram uma vitória do plano de influência deles. Ah, ele continua falando eu aí, né? Então, ou deu muito certo ou deu muito errado, né? Já por aqui a coisa é mais complicada. Os maçons brasileiros têm cometido erros esdrúxulos como aceitar políticos ativos no Congresso ou no governo de estados em vez de fazer com que membros que seguem um código de ética para a vida e valorizam uma gama de princípios morais que são obrigatórios para serem aceitos na sociedade. E, nossa, agora errou, mas beleza. Sim, agora você tá com umas vírgulas maçônicas aí. Então, talvez tenha alguma mensagem secreta que a gente não sabe. Deve ter, né? Que são obrigatórios para serem aceitos na sociedade, ingressem na... Basicamente, ele tá dizendo aqui que, na verdade, o Brasil, eles deixam muito na cara que o cara é maçom e E ele acha que deveria ser uma coisa mais de chavada, igual nos Estados Unidos. Aplicaram por muito tempo um lógica inversa, que obviamente não deu certo, que é o que eu acabei de dizer. Quanto a esse tal plano de influência e no que ele consiste, falando de forma resumida, se você segue uma linha de pensamento mais da direita liberal, capitalista e meritocrata, você provavelmente vai se interessar por esse plano. Agora, se você segue uma linha de pensamento mais voltada para a esquerda socialista, com certeza vai detestar as ideias deles. Afinal, eles são críticos ao socialismo desde a época de Rousseau. Enfim, fica aí essa curiosidade para somar ao cast. O ACC está muito bem. Parabéns a todos envolvidos. Está crescendo. É isso, é lindo e eu adoro esses que são os casters mais lindos do Brasil. Coração bundinha pra vocês. Um aperto abraçado. Valeu, falou, fui. É isso aí, valeu, Mancha. Seu e-mail foi muito interessante aí, bem... É interessante se apontar, mas eu acho que também a gente não pode afirmar que é isso ou que não é. É bem uma coisa bem complicada, né? Tem que analisar os dois lados. Mas muito interessante essa curiosidade aí. E desculpa se eu li errado o seu e-mail. É a primeira vez que eu tô lendo e-mail aqui, mano. Então... porque ler e-mail é diferente de ler qualquer outra coisa, né? Mas não é? Mas vai me dizer que não é. Você lendo aqui praticamente ao vivo, porque o Febrini não edita nada. Você lendo praticamente ao vivo a primeira vez, então... Mas realmente... o que é que você não lê ao vivo na sua vida? Mas você não... Você não pega um livro, aí primeiro você fala, não, deixa eu ver o filme, aí depois eu vou ler um resumo, aí depois eu vou ler o livro. Não... Não, porra, quando você lê um livro, você já tá falando que você tá lendo ao vivo, lá no metrô, você tá pregando o livro, tá todo mundo vendo o que você tá falando? Não, pô, às vezes você dá uma confundida aí. Vai dizer que você nunca leu uma parte do livro duas vezes. Não, sim, mas aqui você pode ler duas vezes. Então, beleza. Então, só que você não vai editar, né? Você não vai editar, vai ficar eu lendo três vezes. É, aí, e, ó, não fica zoando os erros dos caras aqui, não, que semana que vem eu vou ler os seus e-mails, hein? E se tiver erro lá, você tá fudido. Não, mas tem, tem. Eu lembro que, inclusive, o primeiro e-mail que eu mandei aqui, quem quiser dar uma procurada aí atrás, não sei se você lembra. Você lembra? Não lembro, cara. Então, eu critiquei aí vocês pra caramba, hein, mano. Ah, e... eu acho que eu lembro. Você até mandou no Twitter, então, né? Mandei no Twitter e eu tava meio falando mal aí de um programa aí. Quem quiser, dá uma procurada aí. Ah, mas, eu acho que eu lembro. Foi o programa sobre homossexualidade. Isso, isso, isso. Que eu não gostei que vocês falaram os negócios lá e tal. Aí eu mandei um e-mail e na minha cabeça tava bem escrito. Mas aí você começou... eu acho que foi... Você viu ali que, você, que eu tava discordando de você e começou a falar que tava tudo errado, mas não tava tão errado assim não, hein, ó. Será? Aí, vamos trazer então novamente? Não, vamos, não, vamos não. Vamos tranquilo. Ler. Deixa eu ver. Olha aí o cara. O da semana que vem, você já... Uhum. Inclusive esse e-mail meu aí, eu já mandei faz umas 3 semanas e você fica enrolando que agora tem que inventar a CC Corp, fazer a gente de trouxa. O caramba. Porra, aí, tá... aí fica desse jeito, adiando os e-mails dos caras. É, né? Pra ajudar as crianças lá, caralho. É nada, não, foi da hora. Foi bem legal, foi bem legal. Mancha, obrigado pelo seu e-mail, muito legal as informações que você deu aqui. Mancha sempre manda os e-mails maneiros assim. E obrigado por todos os elogios aí, cara. Pô, tamo junto. Vou ler aqui agora o e-mail do Garcia Renato. Ele mandou: olá, CC Casters. Antes, parabéns pela iniciativa e um belo case para a CC. Não só como exemplo de projeto social, mas como qualquer grupo de pessoas que tem algo em comum. Pode ajudar se concentrando em um bem comum. Comum. Foi excelente a ideia de montar todo um mistério e uma aura de curiosidade em torno da escotilha. Sim, cara, a gente fez uma CC Corp aí, muita gente caiu. Fabiano aqui, então, nossa senhora. Eu ajudei pra caramba as criancinhas, hein, mano. Você falei caiu de... muito bonito, cara. Eu e o Camargo me chamou no privado pra falar... Porra, o cara lá é um vídeo no YouTube e tal, já é certeza. E a gente lá, feito dois trouxas lá. O Marcos também lá no grupo do WhatsApp. É. O Petros ficou bolado lá no, eu não no sei, Telegram. Eu não sei quem era lá, não sei se ele é advogado, que falou, meu, já tem causa, isso aí leva pra justiça. Mancha Negra, causa Mancha Negra que falou, vamos processar. Vamos processar, que já tá certo, isso aí causa ganha. Aí a gente tava lendo, lá no grupo do WhatsApp tem um outro grupo, né? Aliás, no WhatsApp tem um outro grupo chamado ACC Casters. Que é só a galera que produz, né? A gente que grava, uhum, e etc. E a gente tava dando muita risada de vocês, cara. Você tinha hora que falava assim: ah, velho, vocês estão tirando, não é porra nenhuma. Aí passava 5 minutos e mandava: mano, mas e se for? Não, é porque eu sou muito ansioso. E eu não saía logo e eu ficava: caralho, o que que tá acontecendo? Mas eu... É que, ah, sei lá, meu, eu gosto muito da conspiração, mas ao mesmo tempo eu sou muito cético, sei lá. Enfim. Aí tem uma hora que você mandou assim: velho, já tá na cara, pode parar com a brincadeira. Aí passou 3 minutos, você mandou uma mensagem: mano, essa parada do YouTube me deixou bolado, não sei o quê. Porra, mas eu fiquei em choque quando eu pesquisei a CC Corp e achou você. Quando eu pesquisei a CC, não achou você, eu fiquei em choque. Mas você devia ter colocado alguma coisa, né? Eu coloquei uma tag em uma live que eu fiz. Eu fiz a live e deixei ela privada, tá ligado? Eu percebi isso aí, porque tinha 4 vídeos e só tinha 3 públicos. Eu achei isso estranho, mas aí eu... O problema não, foi... Não, tem não. Se você entra lá, não tem vídeo a mais, não, assim, apareceu, não. Apareceu, não tem não. Vídeos. Pode olhar aí. Não tem não. Ó. Se você entra lá, tem os vídeos e aí só tem isso aí. A live, eu coloquei ela como... É, privada, só que a live não conta como vídeo, entendeu? Sim. A live programada não conta como vídeo ainda. Tava... Sei lá, então. Mas ó, não, mas o foda, o que me fez ficar mesmo assim, cabelo, foi porque você me traiu, Febrine. Você, eu confiei em você, você chegou de um jeito tão natural ali, dizendo, nossa gente, meu, tô em choque aqui. Eu fiquei, ó, você me traiu, não confio mais tanto em você não, hein, é. Olha, isso aí. Pô, mas o motivo foi nobre, é. Eu me coloquei no lugar de vocês e eu falei, eu sou muito fã do Nerdcast, e eu falei, se o Jovem Nerd tivesse feito isso comigo, eu respeitaria ele muito mais, tá ligado? Assim, depois respeitei bastante, mas durante a coisa aí eu fiquei meio puto com você, porque quando eu já tive certeza... Você ficou puto que você nem sabia, seu trouxa, você não, ficou... Não, mas quando eu tinha certeza que não era mais um certo ponto. Uhum, só que você sabe como percebeu. A gente é. A gente fica. Não, é que a gente fica assim, tipo, mano, não é nada. Porque tem um Photoshop tão mal feito nessa merda Mas aí você fica assim, mas eu tava, tipo, nessa, o Febrini falou, mano. Eu confiei em você, foi, você me traiu. Ó, mas beleza, peguei. E obrigado pro Wilde, que fez o site lá do ACC Corp, todo um esquema, um blog. Tem feito pra caralho. Não, mano, fiz o maior esquema e tal, e pra quem não ouviu o áudio lá, ACC Corp, entra no feed, entra no site e escuta lá o áudio, porque vocês vão entender porque que foi. Foi pra ajudar crianças HIV positivo e alguns idosos que moram aqui no sítio Agar, aqui perto da minha casa e tal. Foi bem legal a iniciativa. E o Garcia continua aqui, ó. Nota off. Infelizmente não pude participar da brincadeira, porque bloquearam, né? Bloquearam ele no Telegram, lá no trampo dele e tal. Quanto ao dia do podcast, eu sempre pego esse dia pra apagar a assinatura de todos os podcasts. Eu refaço a lista um a um, assinando somente os que lembro, porque são os que escuto. Aproveito para avaliar os que quero continuar escutando. Tive que sair do iOS e estou no WeCast pelo Android. Lembrei de 45, só ficou 45, então tem espaço para bem mais. Caralho. E fico feliz de ser uma indicação do ACC. E aí ele mandou aqui também um outro e-mail, o Garcia, e ele manda aqui, ó. Nos últimos anos, dadas algumas tantas decepções com a podosfera, eu comemoro o dia do podcast zelando a lista de inscrições na véspera. Então eu acordo e vou assinando os que lembrar, esse esquema que ele acabou de falar aqui, né? Uhum. Outros ele simplesmente não conseguia mais ouvir, etc. Então eu vim aqui te agradecer, conhecia boa parte dos que você indicou nas entrevistas, mas outros simplesmente foram indicados por você, então pude assinar sem problemas. De um modo geral, esse conjunto de podcasts humanizou muitos deles pra mim. E é isso que me fez ouvir podcasts esses anos. Humanos, gente de carne e osso. Pude acrescentar histórias pra ouvir e pude aprender um tanto de provérbios. Nesse dia do podcast, Febrini, você foi marco. Abraço e sucesso. Porra, Garcia, faz nossa, isso não, mano. Febrini, aí eu não sei o que falar. velho. Aproveitando a deixa, foi realmente muito legal essa iniciativa aí. Tanto porque eu também, eu adicionei acho que uns 4 podcasts, porque eu não sou igual esses caras viciadíssimos que ouvem 45, nem consigo fazer isso. Mas eu ouço pelo menos uns 10 aí. E eu adicionei mais 4 e achei muito bom. E achei também as entrevistas muito boas. E as frases aí que você colocou também foram muito legais e bem pontuais aí. É, foi legal porque é isso que o Garcia falou mesmo, né? Essa parada do humano, né? Quando eu chamei a galera, eu falei, mano, vai ser legal porque vocês vão falar coisas que normalmente vocês não falam no podcast, né? Por exemplo, os meninos lá do podcast Chorume, que são muito divertidos, o Zope, e cara, eles falaram, pô, como que vocês se conheceram? Os caras são extremamente zoeiros, assim, tipo, nível hardcore, tá ligado? Os caras, pô, a gente se conheceu sendo palhaço naquelas paradas de hospital, sabe? É, puta, eu ouvi isso aí. Ninguém imagina, sabe? Por isso que é legal as entrevistas, né? Foi engraçado porque, tipo, eles sendo zoeiros, eles tentaram responder de uma maneira engraçada, mas na verdade esse negócio é... Tipo, esse negócio do palhaço aí de hospital eu acho muito legal. Tipo, eu até queria participar, assim, eu ainda pretendo participar, porque eu acho uma iniciativa muito legal. E é uma coisa muito séria, muito emocionante, assim. Aí eles falaram meio na brincadeira, porque eu acho que é o jeito deles, mas é um negócio muito, muito sentimental, assim, sei lá. Então, é engraçado, igual você falou. Você percebe que mesmo as pessoas mais zoeiras têm aquele lado bem sentimental, bem... Exato, né? Sim. Nego fala sério, né, cara? A gente fala sério. Muitas vezes o ouvinte não tem oportunidade de conhecer esse lado, né? Então, valeu a pena, assim, fazer a entrevista aí e tal. Lógico que tem coisa ruim que acontece, dor de cabeça, correria, pessoas que não entendem o projeto e tal, mas de um modo geral, até pelo que vocês falam, né, os ouvintes, eu acho que valeu a pena, sim. É, também acho. Valeu a pena. Valeu, Garcia. Obrigado pelo seu e-mail, cara. Tamo junto e, pô, continua ouvindo aí, continua mandando e-mail que é nóis. Garcia não, mano, errei o nome dele. É Garcia Renato! É isso aí, quando o Febrini fala, já vem a musiquinha na cabeça, né? Não precisa nem do efeito sonoro. Então, brigadão, Garcia, falou, continua mandando. Garcia não, Garcia não. É Garcia Renato, é assim que fala. De maneira que agora você vai ler de um ouvinte que também tem a chamada personalizada. É, agora vamos ler o e-mail do Fábio Murakami. Eu não sei falar. Nossa, esse é japonês. Tem que ser Fábio Murakami. É que eu não sei falar pseudo japonês. É que você não sabe falar com a voz grossa, a gente entende. Mas vai lá, pode seguir. Ah, vai se ferrar. É o Fábio Murakami. 36 anos, Nagano, Japão. Aí, povo, beleza? Vim aqui parabenizar a equipe ACC e, claro, o senhor Febrini pela iniciativa de fazer uma coisa realmente especial no dia do podcast. Me senti ali, quase que entrevistando também. Queria deixar algumas respostas das perguntas feitas que fiquei pensando depois de maratonar. Medo. Meu medo é de perder o contato com vocês. Ó, oh, que fofo, Febrini. Esperança. Que um dia possa encontrar algum de vocês pessoalmente, abraçar e dizer obrigado. Nossa, oh, muito legal. Maneiro. É, acho que é legal também porque como ele tá do outro lado do mundo, né? Tipo, esse negócio de perder o contato é, às vezes, até maior pra ele, né? Porque acho que ele deve se sentir um pouco sozinho. Total, tá? Eu até fico pensando, às vezes, quando tem encontro CC, esses rolês que a gente faz assim, né? Eu falo, puta, pro Murakami deve ser punk. Pra Sally e pro Petros aqui do Pará é foda. Pro Wilde também, que é de Pernambuco e tal. Mas pro Murakami é uma parada bizarra, né? Muito longe, né, cara? É embaçado, é longe pra caramba. Você pode ver que todas as respostas dele giram em torno disso também, né? Por exemplo, a próxima é o que é podcast, a amizade. Segue essa mesma linha também, né? Se o podcast fosse uma mulher bem bonita e você tivesse sentado na mesa com ele, o que você responderia? Apesar de às vezes atrasar, Chico, não entendi muito bem, né? Você entendeu ou você não entendeu? É o que eu tô pensando que é mesmo? Porra, é mais uma daquelas que eu não me responsabilizo, hein? É, lógico. Galera, é só ler, cara. Você tem que só ler e seguir. Você não pode ficar, senão você não vive. Tá bom. Apesar de às vezes atrasar, Chico, ter crises, ainda gosto muito de você. Obrigado pelos episódios, mostrando um lado que nunca iríamos conhecer. Abraços e sayonara. Sayonara! Sayonara! Sugestão de pauta para o crossover de animais. Em vez de ser o animal mais poderoso, ser o mais inútil. Tipo o panda e o coala. Dois animais que não fazem nada além de comer e dormir. Primeiramente, né, muito obrigado, Fábio Murakami. E, cara, eu sou novo aqui na galera, mas tamo aí. É que bom que o ACC e de maneira geral, os podcasts representam amizade pra você e tal. E, cara, fica bem aí. Espero que a gente possa ajudar um pouco você e que o pessoal possa ajudar um pouco você a não se sentir tão sozinho e com uma companhia aí no Japão. É isso aí, cara. Obrigado, Murakami. A gente tem um carinho especial pelo Murakami aqui. Não é de hoje, né, cara? É de muito tempo aí. Então, receber esse tipo de e-mail é muito legal, assim. É o que eu falei, motiva, sabe? Motiva demais. Você fica, puta, vale a pena, tal. Até falei numa das entrevistas lá, não lembro com quem foi. Acho que foi com a Ana, lá do Pode Programar. Que eu falei, tem hora que dá vontade de subir num prédio e gritar pra todo mundo ouvir, tá ligado? Que a galera é foda pra caralho. Isso aí faz com que a gente tenha vontade de continuar cada vez mais, tá ligado? Isso, pra mim, é o melhor pagamento que tem, tá ligado? Sim, deve ser, porque pra vocês aí que, tipo, faz o bagulho, não tem lucro nenhum e tal, acho que não tem outra maneira de ser gratificado por isso que não com esse reconhecimento, né? Muito legal mesmo. Exato. Os Desfibriladores do Rock! Yeah! Muito bem, Fabiano, chegamos aqui no Desfibriladores do Rock, nossa tentativa de salvar o rock and roll. Hoje... Yeah! Olha aí. Ninguém aguenta, né, cara, ouvir isso aí. Tem isso que aí. Falar. Hoje a gente vai falar aqui da banda Taverna Folk, vocês estão ouvindo de fundo aí, ó. Pra quem gosta de som assim, tipo Blind Guardian, puta, é um prato cheio, tá ligado? Porque como o próprio nome diz, meu irmão, é aquela parada folk total, assim, sabe? Idade Média, Senhor dos Anéis o bagulho, né? Você ouviu aí, Fabiano? O que você achou? Ouviu? Então, eu achei muito bom. Eu ouvi duas músicas, né, assim, tem uma que é bem só instrumental, assim, tal, eu achei muito legal porque te coloca bem num... Parece que tá num RPG mesmo, assim, sei lá, tá entrando numa taverna, sei lá, e você faz aquele diálogo na sua cabeça, assim, tal, falando sobre a missão e aquele som ao fundo, muito, muito legal a banda. Tem um que eu vi que tem uma parte um pouco cantada também, eu achei bem interessante, bem legal. E é o que você falou, tem essa pegada bem Idade Média mesmo, assim, é Terra Média, na verdade, também, né, um pouco, sim, assim. Sim, total, essa coisa bem épica, né, meu, os caras sim, tocando sim. Ali e tal, aquela coisa bem Skyrim, né, you know the Dragonborn come, aquela sim. Parada tem, clássica. E tem essa parte, assim, que dá uma subida, que dá aquela empolgada, assim, parece que você quer enfrentar o dragão mesmo. Ou bater as canecas de cerveja. Ou bater as canecas também, pode ser. Muito bem, gente. Fica então a recomendação. Banda Taberna Folk aqui no Desfibriladores do Rock. Yeah! Os Desfibriladores do Rock! Yeah! Muito bem, galera, um recadinho rápido antes da gente começar aqui, ó. Eu gravei com o pessoal do EitaCast. A gente gravou um podcast lá sobre cantores que já morreram, mas que deixaram as músicas aí. E a gente tem uma história com as músicas, né? Até citei lá a nossa querida Hurt, né, do Johnny Cash, que tem um sentido foda pra mim. E tá rolando uma promoção lá. Então entrem lá, escutem no EitaCast esse programa e mandem um e-mail lá, que se você ganhar, você vai ganhar um jogo, que é aquele jogo Plague Inc., que é um joguinho que você tem que... Você é um vírus, tá ligado? E você tem que contaminar a humanidade inteira. E é muito da hora, mano. Entrem lá, vai ter link aí na descrição, tudo certinho. E mandem um e-mail pra vocês ganharem o jogo. O segundo recado, rapidinho, tem vídeo novo no canal do ACC no YouTube. ACC Joga Novo é aquela partida de Warcraft 3 que eu tava jogando com o Ricardo. Muito tempo atrás, antes do torneio Hearthstone, a gente veio agora com a segunda parte. Assistam lá, deixem o like, aquela coisa toda. E fiquem sabendo que vai ter a terceira parte, hein? Vai ser uma saga aí em 3 partes. E a terceira tá imperdível, cara. E o vídeo só foi pro ar graças ao nosso querido Timbu, que é o Tim Blue lá do MachineCast, editou pra gente. A gente tava sem um editor de vídeo, né, uma pessoa pra editar vídeos no YouTube. O Timbu assumiu a bronca e editou pra gente, foi pro ar graças a ele. Ele é do podcast MachineCast, vai ter link aí também. Tem entrevista com ele lá no especial dia do podcast também, com toda a galera. Ouçam lá porque, meu, ele é um dos caras mais gente boa que eu conheci na internet, foda pra caralho. E agora, Fabiano, vamos então pro nosso ACC aí de cyberativismo? Vamos lá. Nossa, que merda! É que na verdade... Não, é que na verdade... Que bosta, velho! Não sei se o cara não quer que pare de gravar ou se ele quer que acabe logo, tá ligado? Não, quando você mandou, eu demorei alguns segundos pra processar o que você tava falando, okay. Entendeu? Eu tava pensando assim, puta, tem mais e-mail? O que que é? Ah, eu lembrei que agora a gente vai pro programa, então... Eu tá achando que tô ouvindo o programa, tá ligado? Não, não de verdade. Sozinha. Não, de verdade, foi bem isso agora. Mas vamos lá pro podcast, pro nosso podcast Cyberativismo. Eu esqueci que eu tava gravando. Aí quando eu me chupa, vamos lá. Errou! Cara, cyberativismo, vamos dar uma definição primeiro pra galera, né, do que é essa parada, porque é um nome que às vezes a galera não entende muito bem, né, porque tudo que tem cyber na frente, o nego já pensa que é rebelião das máquinas, né. Vai ter um robô, tá ligado? A Skynet, né, pensa que é a Skynet. É, o robô, o drone, né, a gente tá na era do drone aí. Cara, cyberativismo é a panfletagem que a gente fazia antigamente, né, a gente, que eu digo a humanidade, quando você queria reivindicar alguma coisa, só que feita pela internet, né? Ou às vezes até agendar uma data, alguma coisa assim, né? Pra você entender melhor. Antigamente, quando os trabalhadores de uma empresa estavam insatisfeitos com aquela empresa e eles queriam, sei lá, fazer uma greve ou fazer uma passeata, eles panfletavam, eles entregavam panfleto, conversavam entre eles, ia na casa de um por um pra marcar um dia pra eles fazerem isso, né? E hoje em dia, o cyberativismo é isso aí, só que pela internet, né? A gente passou por isso há pouco tempo no Brasil, né? Além disso, tinha também distribuição de jornais, né? Jornais com cunho comunista, ou anarquista mesmo, que a galera imprimia, tirava do bolso e saía entregando nas ruas, assim, né? Então, só que aí isso aí foi os primórdios do que viria a ser o cyberativismo, né? Isso aí é aquele esquema da mídia independente, né? A gente vai falar um pouco aqui também que foi por conta dessa mídia independente que a gente começou a evoluir pro cyberativismo aí. O cyberativismo, ele é um conjunto de práticas e causas políticas e ambientais, né, tipo umas práticas que você usa voltadas principalmente para a internet, né? Como movimento, o cyberativismo ele herda algumas coisas das revoluções que teve nos anos 60 e 70, como a revolução lá dos hippies, o feminismo mesmo. Alguns elementos que você encontra no cyberativismo, que você encontrava nesses movimentos dos anos 60, você encontra no cyberativismo também. Sim, sim. É a essência daquilo que do movimento, né, cara? Daquela coisa revolucionária de você chamar a atenção, né? Há pouco tempo tempo a gente gravou aí sobre a Guerra dos Farrapos, né? E lá os caras fizeram uma revolução pra chamar a atenção, né? Aqui também você faz uma espécie de coisa pra chamar a atenção também. Entra um pouco naquilo que a gente falou no programa lá sobre Martin Luther King e sobre Nelson Mandela, que é um pouco daquela coisa da desobediência civil, né? Porque quando você tá na rua, mano, panfletando, convocando a galera pra uma ação assim, é muito mais fácil a polícia chegar e te impedir, né, cara? Te oprimir e tal. A galera lá de cima não vai gostar. Não gosta nada disso, tá ligado? Total. Você tá lá, você tá, tipo, incitando alguma coisa. Isso que na verdade, essa é uma parada foda do ativismo em si, tá ligado? Independente se ele for, sei lá, um ativismo, sei lá, naturalista, científico, social, político, tá ligado? Sim. Ou cibernético, tá ligado? Só o fato de você, tipo, chamar, colocar em evidência aquilo que tá acontecendo, tá ligado? Então, até na parte, tipo, técnica dele, o modus operandi dele herda muito desses movimentos. Até coisas como trabalho em grupo, assim, a forma de se organizar, ele herda desses movimentos que tinha nos anos 60 também. Sim, total, né? Ó, vamos começar citando um caso aqui que aconteceu em 1999, né? Conhecido aí como a Batalha de Seattle. Tem filme, tem a porra toda e tal. Que foi uma parada, assim, dos primórdios ali do cyberativismo, né? Quando tava realmente nascendo, crescendo, começando a tomar uma forma, né? Porque foi o seguinte, lá em Seattle a gente teve um movimento muito grande, né? De pessoas que estavam indo contra o governo, contra algumas medidas. E eram muitos movimentos diferentes, né? Então tinha uma galera que era da classe trabalhista, que tava indo lá pra poder buscar alguma coisa que nem eles próprios sabiam, né? Tinha a galera também do meio ambiente, que tava reivindicando, né? Porque tava rolando um acordo ali da ONU com muitos países, né? Pra eles fazerem um esquema do comércio muito maior, né? Ou seja, se você vai ampliar o comércio, você acaba ampliando a indústria, ampliando um monte de coisa que ferra o planeta e etc. E aí tinha um monte de grupo distinto, né? Que foi mais ou menos o que aconteceu aqui com aquele negócio dos 20 centavos no Brasil, né? Aquilo ali não tinha só uma galera que queria os 20 centavos, né? Começou com uma parada assim, mas depois tinha tantos grupos ali dentro que o próprio governo ficou perdido, tá ligado? Teve um momento que eu lembro. Tinha um secretário dando entrevista lá na Record, não sei de que porra que ele era, e ele falou assim, olha, vocês têm que, tipo, pede alguma parada porque a gente não tá conseguindo entender. Porque começou com os 20 centavos, mas de uma hora pra outra os caras queriam os 20 centavos, aí queria que o salário mínimo aumentasse, aí queria não sei o quê, aí depois veio aquele negócio da Dilma, e aí tinha movimento feminista, e tinha guerra, e tinha Black Bloc, e não sei o quê, sabe? Virou uma loucura da porra. E aqui em Seattle foi mais ou menos isso, né? Foi uma parada pacífica, mas começou a organizar o quê? Muitos grupos distintos, né? Pra você atingir tanta gente assim, sem esses mecanismos do cyberativismo, que é internet, aquela coisa toda, fica complicado, porque a polícia reprime mesmo, cara. Os caras chegam e metem a porrada mesmo. Esse dia foi louco. O que aconteceu? O estopim foi por causa de uma reunião da OMC, né? Da Organização Mundial do Comércio. Uhum. Onde eles queriam implementar políticas neoliberais, né? Por causa da globalização e tal. E a galera foi pra rua, começou revolta, assim, mó quebra-pau. Cara, esse dia foi louco, velho. Foi... Porque a galera tava querendo louca, assim, e, cara, teve até banda montando, os caras montando palco e fazendo protesto. Cara, o Gelo Biafra, que era o Dead Kennedys, ele montou a banda na hora com o Kim Trail, que era do Soundgarden, e com o Christian Novoselic, ex-Nirvana. Tipo, eles tocaram lá e o pau comendo, tá ligado? Foi muito louco. Isso é muito revolução, velho. Sim, né? Ó, só uma errata aí. Que o sobrenome dele é revolução, né? Só uma errata aí que eu falei ONU, mas não é ONU, é OMC mesmo que o Brancão falou. Exatamente. Esse evento ele é importante porque foi onde surgiu as mídias independentes. A galera começou a se organizar pra tentar desmentir o que a CNN tava mostrando. Por exemplo, lá na CNN, ela falava, os processos são pacíficos, não tá tendo quebra-pau de nada. Aí os caras deram um jeito de filmar e dias depois conseguiram mostrar gente sendo baleada com bala de borracha, por exemplo. Sim. E baleado no merda. Meia dúzia de idiotas quebraram janela, sabe? Essa parte da mídia é foda, velho, porque, cara, é incrível, velho, como até hoje a grande mídia não aprende, velho. Tipo, tava rolando a greve dos bancários esses dias, tá ligado? Sim. E era engraçado demais quando você assistia o jornal e E, tipo, a única coisa que era mostrada lá era tipo, o aspecto negativo, tá ligado? Galera reclamando e dizendo que não, porque tá atrasando todo mundo, não sei o que, não sei o que. Mas ninguém vê o lado de quem tá fazendo greve, tá ligado? Porque precisa, velho. Que, cara, sim, a galera simplesmente esqueceu que tava rolando, por exemplo, uma onda de arrombamento de caixa, invasão de banco, tá ligado? Isso aí, meu irmão, é medida pra ser modificada, tá ligado? Ninguém tá nem aí. Aí é foda a galera intervir nisso, tá ligado? Pra mostrar o que é que tá havendo, tá ligado? E esse tipo de prática que os caras fizeram, né, nesses protestos, você vê ainda hoje. Teve esses protestos recentes aí, depois que a Dilma Rousseff sofreu impeachment. O pessoal tava protestando na Paulista. Tem algumas páginas no Facebook de mídia independente também, muitas delas até de esquerda, né, ou às vezes são meio anarquistas, enfim. E de direita também. De claro, tudo que é lado. Também. No caso da Dilma, era mais galera ou... Não, sim, no caso dela, sim, total. Sim, então, daí que hoje as ferramentas são muito melhores, né? E a galera tava fazendo transmissão live, tipo, da polícia sentando a porrada na molecada. Sim, sim. Mas você vê que esse bagulho da mídia independente, que surgiu aqui e começou a dar forma ao que se tornou o cyberativismo, que hoje é usado pra caralho no mundo inteiro, foi muito importante. Por quê? Porque a mídia, cara, ela sempre foi uma merda, tá ligado? Ela sempre botava aquilo que ela queria colocar, né? Aquela velha frase, né? Se a versão for mais polêmica do que a verdade, publica-se a versão, né? Se vender mais, vamos ficar com a versão, fora-se a verdade. Então essa galera da mídia independente começou a fazer o quê? Meu, eu vou filmar então e vou começar a postar pra galera ver que tá diferente do que o povo tá falando, né? Novamente, tudo que a gente falar aqui vai refletir muito no momento que a gente tá vivendo e acabou de viver no Brasil, né? A gente teve isso aqui no Brasil, cara. Que era o quê? Que era a galera filmando, tirando foto de protesto e tal, né? Tem um caso clássico que eu lembro até hoje. Dois casos, né? Um que foi uma sacanagem muito grande da galera da direita e outro que foi uma sacanagem muito grande da galera da esquerda, né? Um dos casos foi um casal de empresários que estava passeando lá nas manifestações e a empregada dele estava levando o bebê no carrinho. Não sei se vocês lembram disso. Eu lembro disso. Lembra, né? E aí a galera começou com uma... A galera começou com uma puta de uma intolerância do caralho e tal, e a mídia ataca fogo, né? Porque a mídia, muitas vezes, ela é de direita, muitas vezes de esquerda, mas a maioria das vezes ela é da polêmica. Ela quer ver o bicho pegar fogo. E aí, é o Ibope. E aí a própria mulher lá filmou conversando com a mina depois e postou na internet. E a mídia falando, nossa, é um absurdo, ele é casal de racista, não sei o quê. E a galera cai matando, né? Puta, ficou louco. Aí a mina foi lá e conversou com a mulher e tal. E aí a empregada falou, é meu trabalho, sabe? Eu tenho que passear com ela, seja no shopping, seja na rua, em qualquer outro lugar, né? Não, então, tipo assim, não pega nada, tá ligado? Eu tô trabalhando, exato, né? E teve um outro lado também que foi muito triste, que foi aquela galera que tinha um cara puxando carroça lá no meio da Paulista quando tava a galera de direita foda lá fazendo aquela manifestação, né? E aí eles falando, olha aqui o cara também, quase um Quasímodo moderno, né? Os caras expondo o maluco como se ele fosse um tigre, assim, no circo. Falando, olha aqui, esse cara é pobre puxando carroça e tá aqui apoiando que o impeachment aconteça, não sei o quê. E aí depois foram ver que compraram esse maluco, né? Compraram a família dele com grana, deram uma grana pra ele foi. Teve até um mendigo também, não sei se vocês lembram, que tava deitado assim na rua. Ah, e aí tava com os cartazes, né? E a galera tirou foto. Ô, Gabriel, eu pensei que você ia falar do seu amigo mendigo, cara. Não, aquele vagabundo ali. Ele fome às vezes. Mendigo é estoico. Mendigo é outro nível. Então, esse mendigo, ele tava deitado, né? E ele tinha uma placa lá, né? Fora Dilma, uma porra assim e tal. E a galera tirou foto e botou na rede social, né? Olha aí, os pobres também querem que ela saia, não sei o quê. Só que teve uma galera que tirou foto e filmou do próprio pessoal da direita colocando a placa lá enquanto o mendigo dormia. Só que quando a mídia divulgou, ela não divulgou essa segunda parte, ela só divulgou o mendigo lá com a placa, tá ligado? É claro. Por isso que a mídia independente é legal, né? Porque ela chega o quê? Não. Trazendo outras visões, né? A mídia independente nada mais é jornalistas fazendo o trabalho de jornalista. Porque o que você vê nos grandes portais, cara, são publicitários, cara, não são então, jornalistas. Então, mas a mídia independente, eu discordo um pouco, Branco, eu acho que ela vem fazer o contrário, porque o jornalista faz o trabalho dele de jornalista, e ele publica mentira. A mídia independente, ela vem meio que fazer o lado da galera, sabe? É meio que o povo tá vendo lá. Se o cara tá na manifestação, ele tá filmando o que tá acontecendo lá, sabe? O jornalista não, ele vai botar a versão no ar, né? É, então, porque assim, o grande mantra dos jornalistas independentes é aquela de... não odeie a mídia, né? Torne-se a mídia. Né? Exato, a, né? Afinal, essa era a frase que eu ia usar de entrada, eu esqueci. Não, não, você usou aquela merda. Não venha se desculpar agora, não. Não vem com desculpinha, não. A gente tem que levantar um ponto aqui também que não pode passar batido, né? Cyberativismo é importante, a gente vai citar um monte de coisa interessante aqui e tal. Só que ele também não é Deus, né, cara? Ele não é uma parada totalmente boazinha, né? Tem um lado ruim também, que é o quê? Da mesma maneira que o cara que tá na rua pode filmar pra mostrar a verdade, o cara que tá na rua também pode mostrar a versão, né? Ele pode filmar e mostrar o que ele quiser, né? Inclusive, a gente vive uma guerra hoje em dia disso, né? Pessoas que mostram uma verdade, pessoas que mostram outra, e aí vem a mídia e mostra uma terceira. E aí você fala, caralho, o que tá acontecendo? Não dá pra entender nada, né, cara? Não, pois você pega o próprio Estado Islâmico, ele usa de cyberativismo pras práticas dele, pra fazer o mal e tal. Tipo, eles usam muito Twitter, por exemplo. Sim, sim. Os próprios anônimos, né, cara? Os anônimos, eles são super importantes hoje aí no mundo, sabe? Eles são envolvidos com uma par de causa e tal, mas tem algumas coisas que são zoadas que eles fazem, né? Não é só bonzinho não, né, cara? Mano, tem um negócio que falou do Estado Islâmico e cyberativismo, tem uma parte que tem um negócio que eles fazem que é o sistema de courrier, tá ligado? Não sei se vocês estão ligados. Que é... Não tem nada... Pronto, não tem nada a ver com cyber. É mais na parte da informação. Porque... Como eles não podem ficar usando o computador ao léu, internet, né? Porque eles podem ser rastreados. Uhum. Eles passam informação pela galera mesmo, tá ligado? Que nem tipo os aviãozinhos da favela, tá ligado? Que vai... Uhum. Menino de recado, passa de um lado pro outro, vai pra outro, vai pra outro, e aí, meu irmão, o governo, o exército dos Estados Unidos, sei lá quem for, não conseguia achar nunca, tá ligado? Aí eu acho, isso é muito foda, esse conceito, é foda, velho, porque é também uma parada que foi meio que, isso aí foi traduzido pra internet, tá ligado? Uhum. Com todo o mecanismo, assim, por exemplo, o navegador Tor, tá ligado? O Tor2Net, que ele faz essa transferência de dados, de informação, sem que a galera descubra, tá ligado? E isso aí é muito foda, porque faz criar esses grupos, tipo, anônimos, tá ligado? A galera tem essas informações, muito cyberativistas utilizaram dessa plataforma pra disseminar, pra espalhar documento, informação, vídeo, de coisa que tá acontecendo ali, sim, em todo canto. Essa parte é foda. Mas essa parte que você falou, Will, de ação, ela também faz parte do cyberativismo. Porque às vezes a gente fala cyberativismo, a gente fica muito na internet, né? Tem uma divisão clássica do cyberativismo que é o seguinte: a primeira é a conscientização, né? Que é aquela parada, pô, deixa eu entender, deixa eu ver o que, que a gente vai buscar. Tem a segunda parte, que é a organização, né? Pô, vamos marcar um dia, vamos criar um evento no Facebook, algo do gênero. E tem a terceira parte, que é a ação, né? Que, pô, vamos lá de fato pra rua reivindicar aquela parada, né? Então o cyberativismo, ele muitas vezes sai do computador, assim, na etapa final dele, e a gente, às vezes, fica muito preso no nome cyber, né? E esquece do ativismo. É. O que o Ed disse sobre ferramentas como o Tor, né? Que o Tor é um navegador que você navega como anônimo, né? Você navega, você consegue acessar camadas abaixo da internet que a gente tem, né? A tal da Deep Web, né? Uhum. Esse tipo de ferramenta, ele surge porque um dos grandes pilares tanto da internet em si como o cyberativismo, porque são coisas que andam unidas, é a neutralidade da rede. Você dá o cara que ele não é bem um cyberativista, só, ele é um acadêmico e é o cara mais importante da internet até hoje, que é o Tim Berners-Lee, que ele criou o www e ele criou o primeiro navegador. E ele entra em muitos debates sobre a neutralidade. Tipo, ele poderia muito bem ter criado o primeiro navegador, vendido pra uma corporação e ter pego um caminhão de dinheiro, sabe? Ficado zilionário. Só que ele deixou de graça e ele sempre atua, né? Tipo, em prol da neutralidade da rede. É por isso que acabam surgindo essas ferramentas, né? De navegação anônima e tal. Sim. Até o próprio Anonymous, mais à frente, ele vai, eles são descentralizados, né? Sim, sim. O curioso é que, tipo, a rede, ela é neutra. Só que quem usa não é, tá ligado? Pois é. Quem usa a rede sempre tem um lado, né? A gente sempre tem um lado. Sempre tem uma coisa que você gosta, não gosta. A rede em si, ela é neutra. Por quê? Porque é uma coisa, entre aspas, democrática. Todo mundo pode usar a rede, né? O cara pode usar a rede pra poder adorar o time dele, fazer uma festa pro time dele, e o outro pode fazer pra odiar o mesmo time, sabe? É uma coisa totalmente neutra. Só que a pessoa que usa tem um lado, né, cara? E no cyberativismo sempre tem esse tipo de coisa. Muitas vezes as pessoas estão do mesmo lado, né? E outras vezes elas estão de lados opostos, como aconteceu recentemente no Brasil também, né, cara? É. Olha, um exemplo bom do que o Febrino tinha falado antes do Branco comentar agora, da questão de organização, das ferramentas também, por que não? É até aquele caso do presidente das Filipinas, sabe? Que aconteceu em 2001. Joseph Estrada. Que tipo, as manifestações, elas foram coordenadas e a galera chegou junto, tá ligado? Só usando mensagem de texto, tá ligado? De celular, tá ligado? É. Até uma parada assim pra galera esquecer um pouco da parte do computador em si, tá ligado? Uhum. A galera tava lá com seu celularzinho, mandou, ó, galera, vamos lá pra Passa, pra sei lá, sim, a Ilha 20 das Filipinas. Foi uma das primeiras em SMS, não foi? Ou foi a primeira, será? Acho que foi a primeira. Foi, né? A primeira. O que aconteceu lá na Filipinas é que o Joseph Estrada, ele tinha sido deposto, não vou lembrar agora qual o motivo. Era corrupção, só que eles, né, fizeram uma... Oi? Foi corrupção. Corrupção, né? Ele foi deposto, só que fizeram uma manobra parlamentar que ele acabou voltando. O que, que a oposição fez? A oposição soltou SMS, assim, pra galera, tipo, em alguns números específicos, e em torno de algumas horas, juntou 20 mil 70? Pessoas lá pra... 75 minutos, mano. 75, é verdade, 75 minutos depois, 20 mil pessoas estavam nas ruas. Que os caras soltaram o SMS e nesse tempo minúsculo, a galera, tipo, já foi pra rua, ficou 4 dias lá protestando sem parar, até que no final ele foi depois de vez. Ele é importante citar porque foi, de fato, a primeira vez que as pessoas se uniram devido a uma ferramenta, né, uma ferramenta como o celular, né, que esse evento, ele daria abertura o que aconteceu depois, como a Primavera Árabe, até aqui no Brasil mesmo, a Revolta dos 20 Centavos, a Revolta do Vinagre, enfim. Muito, muito lá em Madrid, teve um que foi o 13M, a Noite dos Celulares em Madrid, e teve uma também que foi dia 13, e teve outra no dia 15 também, em Madrid também. Teve revolta na França, as revoltas árabes, o Occupy nos Estados Unidos. Foi tudo assim também, não só, né? Não só com o celular, mas muita coisa arquitetada com o celular e tudo mais, tá ligado? Sim, aí, que não deixa de ser um computador, semelhantes, né? Hoje em dia, porra, tipo smartphone, meu Deus do céu. O louco é porque esse tipo de coisa que vem muito também daquilo que a gente falou da mídia independente, né? Que veio ali se construindo, não que o evento de Seattle tenha dado origem, mas ele fez parte ali do berço do cyberativismo, né? Até antes lá e tal, com aquele esquema do zapatismo, né? O zapatismo no México também, que foi um movimento lá de uma luta por reforma agrária, por atenção e respeito aos povos indígenas, né? Por combate à corrupção e tal. A gente teve uma galera hackeando sistemas, que era uma coisa praticamente inédita no mundo, né? Ninguém imaginava. É bom citar ele porque foi o primeiro grande caso de hackativismo, de galera hackeando as coisas e atacando os sites, que no caso, eles atacaram os sites do governo, né? Cara, isso é muito louco, que, né? É engraçado que é uma revolução que surgiu dentro de uma revolução, né? Isso é muito louco. Sim, e ainda mais no México, né, cara? Que sempre teve aquela coisa bem faroeste, né? Quando a gente pensa em Velho Oeste, nego já pensa em Estados Unidos, né? Pô, México era Velho Oeste foda, maluco. Era não, tudo na bala, então, né? Só que um pouco tempo depois, que esse primeiro ataque foi em 94. Em 97, uma galera hacker americana, que é do Electronic Disturbance Theater. Eles criaram uma ferramenta chamada FluidNet, que é uma ferramenta que é o que os caras fazem hoje do Anonymous, que ela faz ataque de DDoS. Eles ajudaram os zapatistas também nesses ataques. Exato. Não, mas o que eu tô colocando é que, tipo assim, a Revolução Zapatista, cara, ela é muito antiga. Ela é de 1910, por aí, tá ligado? Quando Emiliano Zapata tava vivo. E era faroeste o bagulho, tá ligado? Nego cobria na bala. E aí você vê, uma revolução tão violenta, né, chegou a um determinado momento, aqui na hora de hackear, que uma coisa foi resolvida sem bala, sem tiro, sem morte, né? Essa coisa do cyberativismo é maneiro por conta disso, né? Preserva um pouco da vida, né? Essa parte do cyberativismo é um negócio que chama atenção, porque, por exemplo, toda revolução, mesmo você estando certo pra caralho, mas, por exemplo, uma revolta e tal, armada, o lado ruim disso, por exemplo, são as casualidades, né? A galera vai morrer e tudo mais. Aí é aquela parada de sujar as mãos, que sempre tem, tá ligado? No cyberativismo, por exemplo, talvez não precise chegar à morte em si, né? Ninguém nunca se sabe o que vai acontecer depois. Mas, por exemplo, essa parte de sujar as mãos vai ter, porque, querendo ou não, às vezes tem muita coisa que eles pegam, por exemplo, faz o computador de zumbi, tá ligado? De espelho e tal. Tem coisa assim, tem lugar que isso é proibido. Eu imagino que fazer um computador, tá ligado? Servidores de... Servidor zumbi não deva ser legal. Mas tipo, essa é a parte de sujar a mão, só que, porra, a gente vê os pesos e as medidas aí, tá ligado? Sim, jeito sim. Que vai morrer e jeito que não vai, tá ligado? E outra, a voz, né, cara? A internet, ela dá voz pra todo mundo, né? Tem até aquela frase que o ruim da internet é que ela dá voz pros idiotas. Eu não acho que seja tão ruim, porque mesmo os idiotas, eles fazem parte da sociedade, né? Vocês falaram da Primavera Árabe aí. A Primavera Árabe, cara, foi isso aí. Por quê? Porque lá nos países árabes, não tinha... Ninguém tinha voz, não, cara. Lá, esse negócio de política é totalmente fechado. As pessoas conversam disso dentro de casa. Tem lugar que você não pode falar disso na rua, tá ligado? O bagulho lá é muito fechado. Então, quando chega a internet, começa o quê? Começa a dar voz pra esse povo, dar voz pra essa galera, sabe? E aí, lá tava tendo crise política, aquela parada econômica, comida tava cara pra cacete, nego passando fome e desempregado, que é uma combinação terrível na vida de qualquer um. Então, o quê? Isso. A internet deu voz pra galera, né? E aí, começou a chegar em todo mundo e o pessoal começou a pensar, meu, a gente pensa igual, só que a gente não sabe porque a gente não conversa, tá ligado? O que aconteceu lá que, meu, era muito cara que tava muito tempo no poder, né, cara? Os caras estavam se perpetuando no poder por tanto tempo que a galera tava de saco cheio, né, velho? Então, aí eu vi essas ferramentas de internet, né, que o predominante lá na Primavera Árabe foram as redes sociais, né? A galera combinava por Facebook e Twitter. Uhum. Só que quando o bicho começou a pegar, primeiro a rádio e a TV foram censuradas e logo depois a internet também foi censurada. Tipo, os caras cortaram a internet. Eu lembro. O que os caras fizeram? Tipo, nisso teve ajuda dos Anonymous, que é o grupo mais conhecido do mundo, né, que é um bando de hacks espalhado pelo mundo inteiro e centralizado. Um monte de V de vingança na internet. Exatamente. Um monte de V de vingança que surgiram lá nos fóruns do 4chan. Eles começaram a ajudar esses caras. O que eles faziam? Eles traduziam tutoriais, tipo, pra árabe de como fazer conexão discada. Caralho, tipo, eles tutorial, eles traduziam pro árabe e mandava por e-mail pros caras. Os caras faziam, combinavam os protestos usando a conexão discada. Caramba, é muito foda isso, velho. Isso é foda. Isso, né? É muito foda, velho. Você pensar, tipo, tá um cara dos Anônimos, né? Uma galera se junta, tá conversando, tipo, ó, vamos ajudar os caras lá que tá foda. Beleza, como é que a gente vai fazer? Vamos pegar esse aqui e, porra, eles têm que saber, já que cortaram a internet lá, a gente tem que botar um jeito pra eles botarem, sei lá, até de escada. Mas como é que a gente vai falar que os caras são árabes? Os caras vão, procura alguém, diga aí, eu fico imaginando isso, os caras vão, ó, eu conheço o cara que ele pode traduzir, aí vai lá, traduz, aí não sei o que, depois faz um trampo do caralho pra mandar pra lá, pros caras resolver. Putz, isso é muito foda, velho. É muito foda, esse trabalho de equipe com a galera, tipo, um cara no Brasil, um cara nos Estados Unidos, um cara na Argentina, sei lá, e junta todo mundo pra ir lá nos países lá da... os países árabes, tá ligado? Pra resolver uma merda que tá acontecendo lá. E você sabe que isso também é uma excelente desculpa? Se você fosse um cara que estivesse lá, você usar isso aí é uma excelente desculpa pra falar, não tá vindo de dentro, tá vindo de fora. E um dos lemas dos anônimos é, nós somos legião, we are legion, né? Então pode ser cara lá de dentro, pode ser o seu vizinho, tá ligado? Mas ele fala que tá vindo de fora, e isso é uma desculpa maravilhosa, tá ligado? E o maneiro foi aquilo, a galera começou a ver que eles pensavam igual em muitas coisas, e nego queria reivindicar as mesmas coisas. Mas como eles não conversavam, é meio o esquema do V de Vingança mesmo, né? Quando o cara do V começa a falar pra galera, aí nego começa a falar, pô, eu concordo com esse cara. E todo mundo concorda, mas ninguém conversava sobre política, né? Então ficava aquela loucura. É a questão da ideia, né? Você não tem como matar a ideia, né, cara? Uma Exato. Coisa que o tio Alan Moore previu lá atrás, né? Sim, mano. Ideias são a prova de balas. Porra, cara. Olha, sobre os anônimos dá pra falar coisa pra cacete, assim, dá pra fazer um programa coisa demais, só sobre os caras. Então, muitas coisas que a gente vai falar aqui vai ser meio por cima pra poder focar no cyberativismo como um todo, né? Então não esquenta não que futuramente a gente vem e troca uma ideia e fala um pouco da história dos anônimos, que é legal. Tem coisa boa, tem coisa ruim, tem muita guerra aí na internet, né, cara? A gente vive guerras na internet hoje em dia e tal. Mas eu vou te falar, quando os caras entram em site do governo, essas paradas, a gente dá um sorrisinho, né, cara? A gente dá um sorrisinho. Nossa, esse, ó, esse é uma parada que é foda. quando eles expõem, tipo, lista de e-mail da galera, assim, expõem Puts, alguns dados assim. Cara, total. Mano, dá um sorrisinho, sabe aquele coraçãozinho? Dá um. Eu tava vendo, né? Eu tava estudando a pauta, e aí eu tava vendo os negócios dos anônimos. Aí, tipo, eles têm uma lista enorme de coisa que eles fizeram, tá ligado? Aí, uma das primeiras coisas que os anônimos fizeram, e tipo, não era ainda, vamos dizer assim, ainda não era nem tipo, nem esse nome, o Anônimos, que predominava, tá ligado? Eles meio, vamos dizer assim, entre aspas, eles estavam se criando, né? Já que a gente nunca vai saber a verdade mesmo dos anônimos e tal. Eu, pelo menos, acho isso. Que aí eles rastrearam um maluco lá, que era um pedófilo, que usava a Deep Web e tal pra conseguir as coisas dele, falava com criança e tal, eles conseguiram rastrear esse cara e mandar pra polícia, tá ligado? Que, na verdade, a polícia já tava procurando ele, aí os caras foram na internet, acharam ele, ó, esse cara tá aqui, tá ligado? E, tipo, anos depois, eles fizeram outra operação que se chamou Dark Web, se eu não me engano, onde eles conseguiram eles derrubaram 40 sites ou mais, tá ligado? E só de pornografia infantil, de pedofilia, e spotaram o nome de gente, falaram o nome de gente, mais de 1.500 pessoas, tá ligado? Caralho, isso é foda. 1.500 filhos da puta, tá ligado? Os caras, tá aqui, foram falando, tá ligado? E tipo, isso é, vamos dizer assim, entre aspas, coisa pequena, tá ligado? Eles estão desde aí até Primavera Árabe, 20 centavos e tudo mais. Isso é foda, né? Eles tiveram participação forte nas eleições do Irã, e lá eles criaram um site que era o chamado de Anônimos Irã, pra facilitar a comunicação dos iranianos com o resto do mundo, porque lá é tudo travado, né? A internet e os caras não têm acesso a quase nada. Se eles fizeram essa ferramenta pra galera conseguir se comunicar com o resto do mundo. E um ataque bem forte vai ser com outro cara que é relacionado a um outro cara que é bem conhecido também no cyberativismo, que foi uma vingança contra a perseguição ao Julian Assange e o WikiLeaks. Sim. Ele tava sendo perseguido, acusado de estupro e tal, daí eles derrubaram o site da Amazon, a Mastercard, a Visa e o PayPal, tudo no mesmo dia. Caralho, o maluco é zica, né, velho? Eles estavam boicotando o pagamento. E aí você vai ver, tipo, um moleque de 15 anos na casa dele comendo Doritos e fazendo isso com uma mão só enquanto assiste Netflix, tá ligado? É o gordo ter tudo no porão da mãe, cara. É, exatamente. A galera fica tirando onda, mas não acredita, cara. Um bom governo, exato, tá ligado? Mano, a molecada tá aí. Eu lembro até uma história paralela, mas tem a ver um pouco também, quando os astronautas foram pousar na Lua, que começou a dar um monte de erro na porra da nave, e naquele tempo o computador era tipo uma roda, sabe aquele catraca do busão? Você passa, não tinha um negócio que marcava os números embaixo? Era tipo um negócio daquele, o computador. Então, tipo, deu um erro, o computador catracava e te mostrava um número. Aí você tinha que pegar um manual dava umas 4 bíblias, assim, parecia um livro do George Martin, e procurar o erro nesse manual. E ali você encontrava, porque ele não escrevia, né, o que era o erro e tal. E aí, quando os caras estavam pousando, deu uma porra de um erro lá, tipo, sei lá, erro 250, e não tinha no manual. Os caras não estavam achando o erro nem fudendo. E aí teve um moleque lá de 16, 17 anos que tava vendo um monte de teste lá, tava estudando, tava acompanhando o programa. E aí, quando deu lá, a NASA pegou e falou, meu, a gente tá com erro e tal, é assim, assado, o jornal transmitindo. O moleque lembrou que tinha dado esse erro um dia que ele tava assistindo, e ele foi lá, ligou pros caras e falou, ó, esse erro significa isso e isso. Aí os caras mandaram lá pros caras lá na nave, os caras descendo pra lua, deu um delay fudido, né, mas chegou lá e os caras arrumaram um bagulho e parou de piscar. E tava piscando luz vermelha na nave inteira, assim, é mó da hora os caras contando. Era tipo, era poeira no processador, tá ligado? Aí o 250, meu Deus, que é isso? Aí o moleque, é poeira no processador? Aí os caras foi lá pro céuzinho, e quando limpou é a nave. O cara deu um sopro, tá, né, velho? O cara deu um sopro no bagulho. Aí tava vermelho e pô. Aí. Ou pior, Wilde, ou era porque a tia não conseguia fazer a planilha no Excel. Vamos falar um pouco da Wikileaks, cara. Que todo mundo que tá ouvindo isso aqui já ouviu esse nome e muita gente não sabe o que é isso, né? Cara, resumindo aqui, a gente vai falar um pouco, mas resumindo, o Wikileaks é uma organização, é uma galera, é meio que como os anônimos, né? Não tem só uma pessoa, nem duas, é uma galera foda, que montou um site onde pessoas do mundo inteiro podem postar informações confidenciais, tá ligado? De forma anônima. Então, por exemplo, se você tem uma informação durante uma guerra, alguma coisa que aconteceu e ninguém nunca liberou porque é uma parada polêmica, confidencial, ou alguém pode morrer por conta disso, você não vai ter sua cara exposta, tá ligado? Você vai lá no Wikileaks, você pode jogar lá, vira uma parada mundial, porque internet, né, cara? Qualquer pessoa do mundo pode acessar o bagulho, e isso pode ajudar as pessoas, né? A gente teve aqui a ditadura militar, né? Tem muito documento da ditadura militar, de tortura e etc, nomes, fotos, o caramba, que nego jogou na Wikileaks, tá ligado? E aí o governo brasileiro foi lá, pegou da Wikileaks e começou a trabalhar em cima. E isso tem de todos os lugares do mundo, inclusive até de guerras, tipo, como o Branco colocou na pauta, do Afeganistão e do Iraque, que foram guerras recentes agora, né? Não é nem coisa muito antiga. É porque é tanto documento que a galera joga lá, que não tem como eles controlarem. É muita coisa. Às vezes os caras descobrem documentos, assim, acaba... Wikileaks descobriu tal, tal. É, só que já tava lá, tipo, uns 4, 5 anos. Mas, sim, tipo, que fica uma equipe lá que os caras ficam revirando, né? Os caras postam, o único cara que bota a cara a tapa é o Julian Assange, né? Que ele parece, sim, que não tá nem aí pra nada, né? Porra, ele louca, quer ver, né, o bicho pegar fogo. É, ele é tipo meio Coringa, né, cara? Ele quer ver o bicho pegar fogo. E ele é jornalista, né? Então ele é filha da puta por essência. Fala, e ele começou com hacker também. Ele era conhecido como Mendax na Austrália, né? Onde ele nasceu. Uhum. Ele fundou o Wikileaks em 2006. E é engraçado, né? Que embora seja chamado de Wiki, né? Ela não é uma Wiki exatamente, né? Tipo, tem alguns jornalistas que trabalham só lá pro contratado, trabalham só pro Wikileaks e tal, né? E outra coisa, pra você ver como essas... Como essa parada do cyberativismo e tal. Tem que ser tem que ser coletiva, velho. Porque, por exemplo, o Julian Assange, ele... Eu tava pesquisando aqui, aí tem uma parada que diz que ele vazou uma parte dos quase 92 mil documentos. Diga aí, 92 mil documentos. Isso sobre a guerra do Afeganistão, tá ligado? Sim. Ele vazou uma parte desses 92 mil. Imagine uma parte de 92 mil, tá ligado? Uhum. Isso é coisa pra caralho já, tá ligado? Esses documentos, esses quase 100 mil documentos, já veio de um colaborador dele lá, de um delator, alguma coisa assim, de um jornalista que ele conhecia, do New York Times, tá ligado? Do New York Times, uhum, e de outros jornais, tá ligado? Que o cara já tinha recebido, mas o cara, porra, eu não vou colocar essa merda no jornal, não, senão eu vou levar um tiro na cabeça, tá ligado? Sim, aí, ó, sim, toma aí, bota na Wikileaks e a gente... E a galera vai ver, tá ligado? Tanto que esse, sim, caso, esse desses documentos vazados da invasão do Afeganistão, acabaram sobrando tanto pro Assange, claro, né, que ele meio que botou a cara a tapa, uhum, quer dizer, botou a cara a tapa não, né, a galera meio que, pra mim, eu acho que a galera meio que, não, vamos culpar esse filho da puta aí. Ele é a máscara do V, né, cara? É, tu bem que é, ele é a imagem dele, né? Conversa, né, cara? Ele dá um vivo, né, cara? Ele... É. E tem o soldado também americano, que justamente foi esse cara que disseram que vazou pra que é o Bradley Manning. Ele já tá, ele tá preso. Ele até mudou de sexo, né? Hoje ele é uma mulher e tal. Ele trouxe os documentos num CD da Lady Gaga, cara. Tipo, ele gravou e escreveu Lady Gaga no CD. Que foda, genial, né, cara? Isso é maneiro porque expõe as merdas que tá acontecendo, né? Tem muita merda acontecendo pra tudo que é lado, que hoje em dia tá exposta aí pra caramba por conta desse tipo de site, por conta desse tipo de trabalho, né? O Wikileaks é conhecido o mundo inteiro por expor um monte de coisa assim. Tem um caso famoso de 2007, que foi um helicóptero, né? Dos Estados Unidos, que meteu bala, meteu bomba na porra toda, matou uma galera do caralho, dois jornalistas, e aí o nego começou a falar que tinha sido os caras do Afeganistão mesmo, lá, os malucos aí, o nego, porra, como assim, né? Do Irã. Aqui, nego, nós nem tem esse helicóptero aqui, caralho. E aí, nego, começa a juntar, né, o 6 com meia dúzia, né, aqui na América do Sul mesmo, cara. Muitos de vocês que estão ouvindo, vocês aqui que estão gravando também, já devem ter visto ou recebido aqueles vídeos de nego arrancando a cabeça do outro com motosserra, esse tipo de coisa, né. Aqui na América do Sul, cara, um monte de coisa dessa guerra do narcotráfico aí era escondida, meu irmão. Até 2000 ninguém nem sabia que isso acontecia, sabe, e lá é punk, cara. Lá nego arranca a cabeça, meu, tipo, arranca sem cabeça e deixa numa praça, tá ligado? É, mesmo, pra passar a mensagem, tá ligado? Ó, não fala nada não, senão vai ser a tua cabeça que vai estar aqui, tá ligado? Exato, né? Esse tipo de coisa não saía pra ninguém, né? E agora sai tudo por conta desse tipo de cyberativismo também, que é uma espécie de cyberativismo, né? Porque eu falei, às vezes a coisa, ela, tipo, salva vidas mesmo, né? Tem alguns casos que salva vidas, outras tem casos que ajuda, e uma das principais é simplesmente a informação, né, mano? Só de você informar, ó, aqui tá acontecendo isso e isso, uma coisa errada, já ajuda pra caralho, né? Esse monte de documento de guerra mesmo. Um monte de morte que tem de gente que, sabe, morreu por nada. Tortura, sabe? Lá no Iraque mesmo, tinha muito americano torturando os caras, né? Pô, tortura é um crime de guerra, mano. Você não pode fazer isso mais. Já foi o tempo, sabe? Isso aí era bagulho da Idade Média, sei lá. Então, pois é. Sempre tem. E né? A gente não é bobo de achar que não tem, né? Sempre tem esse tipo de coisa, mas a galera tá pegando aí, velho. E o assassino tá nem aí, cara. Tipo, os jornalistas, quando ele mostra esses documentos pra alguém de algum jornal, os caras questionam, pô, cara, esse tipo de informação aqui, vamos dar uma lapidada aqui pra, sei lá, tem nome de cara de informante aí que pode morrer, né, se for exposto. Ele vai, se esses caras estão contribuindo pros Estados Unidos, tem mais que morrer mesmo. Ele, mano, ele dava dessa, mandava essa pro cara, mano. Sim, tem até um então, lá. Né, ele é um cara muito controverso mesmo, porque ele é meio maluco, tipo, ele tem filhos espalhados pelo mundo, assim, e até aquele caso lá do estupro, é um história mal contada pra caramba, cara. Os caras queriam jogar ele de qualquer forma nos Estados Unidos pra ele ser julgado lá, né? Os caras querem a cabeça dele. Só que assim, ele... A menina, né, no caso, ela só queria que ele fizesse exame de HIV e ele se recusa, cara. Ele não vai... Não quer. Ele não fez o exame, daí fugiu e agora ele tá exilado lá na Embaixada do Equador, em Londres. Caralho. Ó, aqui no Brasil mesmo a gente teve um caso recente, entre aspas, né? Que foi aquelas paradas da ditadura mesmo, né? De documento de tortura, né? Documento que... Não lembro quem era. Eu acho que era a CIA mesmo, né? Que passava uma espécie de manual de tortura pros militares aqui do Brasil, né? Se eu não me engano, era a CIA mesmo. As técnicas de tortura usadas no Brasil foram importadas da CIA. E teve um outro caso também dos vazamentos de telegrama, que em 2009, ele vazou um monte de telegrama de relação internacional, e um desses telegramas tava envolvendo o Michel Temer e o José Serra, que eles estavam dando informações privilegiadas da Petrobras para executivos americanos. O que é crime aqui? É evasão de divisas. Uhum. E isso explica muito do que eles querem fazer agora, que eles estão querendo privatizar o pré-sal, né? Sim. Então já é uma coisa que o tio Assange... Ele já mostrou isso aí há muito tempo. A galera tá reclamando que os caras vão fazer agora, mas, meu, ele já tinha mostrado. Sim, e outra, não é só coisa nova, né? É coisa de qualquer época, gente. É coisa de 1960 que tá lá e coisa de, tipo, 2015, 2016, se pá, tá ligado? Lá tem todo tipo de informação e uma maneira é que não tem partido. É aquele negócio que a gente tava falando naquela hora da internet ser uma coisa neutra, né? A rede, nesse caso, ela é neutra, porque ali tá as cagadas de todo mundo, velho. Ali não tem partido 1, partido 2. Tinha um monte de merda lá, de tudo quanto é partido que você puder imaginar, sabe? Tem algumas coisas boas também, mas isso aí não liga, né? Não dá ibope, dá ibope. É, aquela coisa que você vê aqui de indignação seletiva, lá não tem não, cara. Lá os caras mostram a porra toda. Exatamente, cara. Então, pô, o Wikileaks é uma das paradas mais poderosas de cyberativismo. E é aquele negócio, meu, você não tá seguro de jeito nenhum, tá ligado? Seu tipo de informação na internet, a gente falou do Tor aí, né? O Wilde mencionou, que é aquele navegador que não deixa rastros, entre aspas. Nego tá de olho em tudo, porque nego tá pegando a porra toda. Quando você abre uma janela anônima aí na sua casa pra bater punheta, isso aí não tá te deixando anônimo, cara. Isso aí tá te dando uma tranquilidade mínima pra você ficar de boa, tá ligado? Não, a janela espiã lá, a janela da punheta é só pra... É só a janela da punheta? É só pra você não precisar entrar no histórico e apagar, tá ligado? Ah, a partir de hoje vai ser conhecido como a janela da punheta. Pô, cara, eu nem apago, velho. Uma coisa também que vale mencionar é que a Wikileaks começou no Tor, tá ligado? Ela começou na Deep Web, né? Vamos dizer assim. Sim. Depois que ela foi pra Surface, tá ligado? Pra superfície, que era pra realmente pra galera ver, né? Porque eu nunca usei o Tor, tá ligado? Eu nunca cheguei a baixar e não sei o quê. Também eu sei que é meio complicado pra você configurar e tal. E aí, tipo, é por isso que aí, não, vamos subir, que é pra realmente a galera poder ver, tá ligado? Sim, também claro, é o mesmo você baixar o Tor e os caras da Bint vêm na sua porta, né? 20 minutos depois. Pô, eu falei no começo, eu não sei lá nem o Skype direito, cara. Imagina baixar Tor, essas porra aí. Não, é muito louco. Tem um monte de coisa pra você fazer. Cara, é melhor a gente não ficar nem entrando nessa parte de Deep Web, porque é outra coisa que a gente ia fazer uns 50 casts e não ia falar tudo, tá ligado? Sim, exatamente. Em 2012 teve o projeto americano do SOPA e PIPA, né? O SOPA, que é o Stop Online Piracy Act, né? E o PIPA, que é o Preventing Real Online Threats to Economic Creativity and Theft of Intellectual Property. Esses dois decretos, eles queriam ampliar os meios legais para os detentores do direito do autor pudessem combater o tráfico online de propriedade protegida e defender artigos, assim, tipo, a propriedade também em relação a artigos acadêmicos, né? Sim, sim. Ó, só pra dar uma traduzida pra galera nesse monte de palavra foda que o Branco falou... O SOPA, ele mexe com aquela coisa da pirataria em si, sabe? Pra galera parar com a pirataria na rede, né? E o PIPA, ele já pega mais aquele esquema da proteção da propriedade intelectual, dos direitos do autor, sabe? Não, tipo, a coisa se estendia no nível, assim, da galera criar ferramenta pra monitorar os cabos, o tráfego, tá ligado? E pegando algum conteúdo assim, que, entre aspas, estivesse burlando assim, os direitos autorais, se estivesse ferindo, a galera podia processar o usuário e tudo mais, né? Sim, sim. E era muito radical, né, cara? Então, porque esse ano de 2011 pra 2012, assim, cara, foi... O Sofipiva foi 2011, né? Foi de 2011 pra 2012, assim. Sim. Cara, foi, tipo, pra galera hacker... 2012. Pra galera hacker ativista e tal, cyberativista... Foi muito conturbado, porque foi tudo de uma vez. Teve esse decreto que eles queriam aprovar. Teve a prisão do Kim.com, né? Que é o Mega? O dono do Mega Upload. Nossa, cara, véio, quando aconteceu isso aí. E a prisão do Kim.com, a galera ficou maluca, velho. Cara, maluco. Sim. Vamos dizer assim que começou, entre aspas, né? Uma caça às bruxas, velho. Porque até hoje, tanto o serviço de Mirrorlink e P2P, tá ligado? Tá sofrendo, tipo, o Pirate Bay, velho. É porque foda. A gente fala isso, é meio que hipocrisia, porque a gente sabe que isso é meio que errado, né? Uhum. O cara ficar baixando filme, série, não sei o quê, tem que consumir onde é que tem. Mas tem aquele negócio, né? Internet livre e tal, beleza. No fim das coisas a gente fica calado, porque todo mundo usa dessa parada. Uhum. Mas, por exemplo, cara, o Pirate Bay, velho, eles mudaram pra caralho, velho. E o local dele, de onde eles guardavam as coisas. Eles foram até... eles mudaram de país várias vezes. Depois eles perguntam, galera, onde é que a gente pode se firmar pra que a galera não caia em cima da gente. Ah, se não me engano, era na Suécia. Aí eles foram pra lá, tá ligado? É, aí a galera começou a caçar eles lá também. Teve relato deles esconderem o conteúdo deles em caverna, tá ligado? Montar um servidor dentro de uma caverna. Depois eles fizeram um negócio com drone, tá ligado? E, tipo, o servidor ficava voando. Meio que voando, tá ligado? E não tinha um lugar fixo pra galera não achar. Tipo, o máximo... Cara, que ideias, coisa não sabia pra... não, velho. É, que porra. Tinha umas paradas assim, tá ligado? Que era justamente pra fugir, tá ligado? E mesmo assim, o cara, se eu não me engano, o dono do Pirate Bay foi preso. Teve todo um processo aí. O Pirate Bay caiu, aí voltou. Agora voltou com outro domínio. É foda, velho. Desde esse sopa e pipa aí, começou meio que essa caça às bruxas, tá ligado? Esse decreto é considerado o maior atentado contra a neutralidade da rede, ou contra a internet mesmo, da história, né? Porque o... Sim. O pessoal, eles batem muito nessa tecla, né, da neutralidade, que o conhecimento, as coisas têm que ser compartilhadas, não tem que ter... Ninguém é dono da informação, né? Ninguém é dono da informação, ninguém é dono da internet. Os caras batem muito nessa tecla. E isso causou uma rejeição pública muito alta, né? Sim. Aí o pessoal foi pra rua. Além disso, teve sites, né, voltados pra internet. Se não me engano, até o Facebook mesmo ficou parado. Não, eles tiraram, na época lá, o Wikipedia, mano. Os caras eles saíram do ar de propósito, ligado? Eles falaram, eles tiraram o Wikipedia, porque o Wikipedia é só informação pra todo mundo, isso, sabe? Os caras falaram assim, não pode informação, então vamos tirar do ar. Tiraram do ar, o nego ficou desesperado. Só pra lembrar, claro, né, que esse decreto, eles tinham um lobby enorme das grandes corporações como a Disney, a Sony, Hollywood, sei lá, imagina o lobby que o Hollywood fez, tá ligado, pra esse decreto. Exatamente, cara. Isso é muito ruim, sabe? Porque quando você tem esses outros interesses por trás, é uma bosta, mano. Aí a liberdade da galera vai pro saco mesmo. É o que eu sempre falo. A liberdade que a gente tem em podcast, velho, de criar, de fazer, desenvolver. A gente pode fazer um audiodrama fantástico com um monte de... Sabe? Esse tipo de liberdade, cara, a gente não tem que trocar por visibilidade. Porque no YouTube, você tem uma puta de uma visibilidade. Você tem uma ferramenta que te ajuda, né? Mas você não tem liberdade, cara. E eu não toco a liberdade que a gente tem no podcast por conta disso aí, não, cara. O podcast, até quando a gente tava pesquisando aqui no sobre cyberativismo, podcast é uma das vias pra você fazer esse cyberativismo, tá ligado? Porra, o cara lança um áudio e tal, beleza, tipo, o cara tá, sei lá, na correria foda pra falar umas paradas e, tipo, o cara não vai parar pra editar e não sei o que, mas mesmo o cara grava o negócio, manda lá, velho, já é um podcast, querendo ou não, tá ligado? E a galera vai ouvir, puta que pariu, isso aí... É não sei o que. Eu acho, velho, essa parada do cyberativismo é foda, porque, por exemplo, aqui no ACC, tipo, a gente não tá, assim, fazendo cyberativismo mesmo, mas a gente bota a galera pra pensar, tá ligado? Por isso que a gente tem programa como debate de questão homossexual, o que é normal, essas coisas. Eu acho que isso serve muito. Tem um cunho ativista, tá ligado? Total. Pra galera ouvir, caralho. Isso aqui funciona assim, ou então eu tenho que mudar algumas coisas que eu tô pensando. Cara, a Wikipedia, velho, é uma parada foda de cyberativismo. Porque, meu irmão, você imagina fazer pesquisa, velho, antigamente, você tem que ir pra uma biblioteca, velho. Às vezes não era fácil, tá ligado? E outra, você perdia. Diga aí, você perdeu um tempo foda, velho, procurando livro, não sei o quê. E tal, meu irmão, na internet, velho, eu não falo nem um computador, porque pode ser até mais caro, tá ligado? Mas a galera hoje em dia tem muito mais acesso a celular, tá ligado? Chega lá no celular e, eu quero saber, sei lá, eu quero saber sobre a Primavera Árabe. O cara bota lá, Primavera Árabe, só uma tag, pam, aí, aqui no próprio Wikipedia aparece, tá ligado, pra você ler. Isso é uma ajuda, velho, isso é uma ajuda foda. Todo mundo vai poder utilizar. O Branco gosta muito dessas paradas cyberpunk, robô, não sei o que, né? E eu lembro de uma entrevista que o Asimov deu, que tem no YouTube, e é genial, sabe? Ele falando seria... Eu já sei qual é. Né? Ele falando como seria o conhecimento no futuro, e, cara, ele descreve a Wikipedia exatamente como ela é, de uma forma... Ele descreve tipo, a internet, cara. A internet, né? Puta, é muito louco. E o cara fica tipo... Mal sabia ele. Você tá falando, ele espera e verá. Não, mal sabia ele que existe Facebook, né? Ah, isso é muito foda. Ó, mas tem uma parada que é tipo assim, esse negócio de sopa e pipa, ele era uma coisa extrema, por quê? Porque ele tinha umas penas muito loucas, tipo, se você compartilhasse lá uma parada pirata, tipo, os caras comprovassem que você fez alguns compartilhamentos piratas 10 vezes ao longo do seu uso aí da internet, você podia pegar uma cana de até 5 anos. Um dos caras que destacaram, né, nessas manifestações, foi um menino chamado Aaron Swartz, que tem até um documentário dele no YouTube, Netflix, que é o Garoto da Internet. Sim. Que é o... Se você tá... Você ouvinte, o ouvinte tá ouvindo por algum programa que assina o feed, o feed é o RSS. Por um agregador de podcast. Um agregador de podcast. Se você tá ouvindo através disso, é graças a esse moleque, que ele foi um dos principais desenvolvedores. Ele desenvolveu isso aí quando ele tinha 13, 14 anos. Olha aí, então, tô falando que esse moleque novo é um demônio, velho. Esse moleque é foda. Não, ele era um gênio. Esse menino era um gênio. Schwartz, ele é foda, velho. Ele era um gênio. E ele falava nisso porque as consequências eram tão grandes que poderia, por exemplo, prejudicar o desenvolvimento de software livre, se fosse aprovado. Não, esse cara, ele fez muita coisa, velho. Ele começou a se envolver com o cyberativismo, ele desenvolveu um sistema que, lá nos Estados Unidos, quando você precisa de documentos jurídicos, você tem que pagar, uma coisa de centavos, assim, ou um dólar, assim, pra um site do governo. Ele criou uma ferramenta que a galera que tivesse comprado esses documentos, esses PDFs, né, poderia jogar de graça, porque ele achava imoral você ter que pagar por algo que ele já tinha pago, porque era um serviço público. Sim, sim, isso é muito... É como se fosse assim, você comprou um livro na loja, aí você quer dar de presente pra alguém, você tem que voltar na loja e pagar mais um pouco, sabe? Tipo, porra, não tem sentido. Exatamente. Isso que você falou, Pedro, sobre as penas malucas que os caras queriam, ele tem uma frase que é muito foda, que ele diz assim, algo do tipo, é muito imoral assim, você querer punir um cara que baixou um filme com a pena, é como se ele tivesse saqueando um navio, tá ligado? Uhum, ou se estivesse cometendo um assassinato, cara, pô, compara, tá ligado? Tipo, porra, não... Sim. Traduzindo, vocês estão doidos! É foda, sabe por quê? Sabe por quê, cara? Pra mim, cara, foi... A galera que desculpa, Branco, a galera que é velha, eles veem a internet e eles acham que a internet é só pra você baixar filme e dar risada e ouvir música. E isso inclui qualquer tipo de material, gente. Por exemplo, um documentário. O Brancão passou pra gente aqui, o Garoto da Internet. Eu assisti, é muito da hora. Esse tipo de coisa, assiste esse documentário, me passar o link, já seria uma cana, sabe? São coisas idiotas. Exatamente. Isso aí ia deixar a humanidade burra, né? E você falou aí do Aaron, eu ia citar a Amélia lá, Brancão. Que é aquela Amélia Underdaughter lá, que é do Partido Pirata. Sim. E tal. E aí, naquela época que falaram esse negócio aí da pena, né? Pô, compartilhou mais de 10 vezes, não sei o que, vai ter que... A galera levantou do Partido Pirata lá um estudo e mandou pros caras e falou, pode prender agora 98% da população mundial. Se vocês querem fazer, faz direito, prende todo mundo. Essa é a parada, velho. A gente sabe, a gente sabe que não é certo, tá ligado? Uhum. O cara entra num site e vai lá, abre o torrent, baixa o negócio e estou assistindo, sou o contravetor do sistema porque eu não fui ver no cinema, tá ligado? Uhum. Mas, cara, todo mundo usa essa merda, velho. É foda. Ó, antes, eu não queria nem saber, velho. Eu baixava música e filme, e série e tal. Hoje em dia, velho, eu já não baixo mais música. Eu tenho um programa que eu pago mensalidade e ouço minhas músicas, tá ligado? É o quê? Spotify? Assino Netflix. Eu uso o Deezer. Tem o Netflix, tá ligado? Que eu assisto filme e série por lá, tá ligado? Mas, cara... Tem coisa que a Netflix não tem, tá ligado? Sim. Tipo, lançamento, tá? Porra, não deu pra ir no cinema, porque tá foda, tá ligado? Eu não consigo, faz um ano que eu não vou no cinema, 6 meses que eu não vou no cinema. E eu, caralho, eu quero assistir esse filme, velho. Eu vou, porra, tem que passar na Globo. A Amélia Underdaughter, ela é deputada da União Europeia, né? Ela é a primeira deputada do Partido Pirata na União Europeia. E aqui no Brasil, só pra lembrar, também tem, né? O Partido Pirata, que eles querem, de fato, se tornar um partido também, né? Mas se bem que aqui é difícil, né, cara? Que já tem partido ainda pra caramba. Ainda mais agora que esses governos aí que a gente tem. É, esses governos só que não, se né? Se juntar São Paulo... Nossa, não quero nem falar, velho. Deixa quieto. Voltando um pouco ao Aaron, só pra lembrar que ele acabou se matando, né? Porque ele entrou no MIT, entrou lá na faculdade do MIT, pra baixar que lá eles têm acesso de graça a periódicos, né? Tipo, acadêmicos e tal, né? E assim, quem faz mestrado, doutorado, sabe bem que é muito caro você pessoa física, pagar por isso. Sim. É muito caro mesmo, assim, tipo, o preço é absurdo. Além do preço ser absurdo, os caras que fazem os artigos, os caras não ganham quase nada. Tipo assim, o range, né, de lucro desses caras é muito alto. E o que ele fez? Ele entrou no MIT, estando dentro, conectado no MIT, lá na rede Wi-Fi do MIT, você consegue baixar, né? Ele começou a baixar pelo Wi-Fi, só que tava muito lento. Sim. E o que ele fez? Ele espetou o... Porque ele criou lá um script, né, pra baixar automaticamente. Aí ele espetou em um dos servidores, só que os caras pegaram. Ele espetou num dos suítes lá, né? Uhum. Quer dizer, só que os caras pegaram, mano. E tipo assim, ele já tava avisado, né? Que eu queria. Já tava. Ele começou a ir no Congresso, ele tava se envolvendo com política assim, forte mesmo, assim. E depois que derrubaram, né, de fato, o projeto do Sopa e Pipa, ele ficou visado. Daí o governo falou: meu, vamos pegar esse cara aí, vamos fazer ele de Cristo, né? Sim. Aí pegaram ele fazendo isso aí. E o que é pior, que tem um debate, né? Que ele roubou. Só que assim, cara, ele baixou. Tipo assim, você estando lá, você teria acesso. Qualquer pessoa teria acesso. E o debate é que, assim, ele não postou em lugar nenhum. Ninguém sabe o que ele ia fazer até hoje com esses documentos. Então, tem uma grande discussão e ninguém nem sabe se ele fez, de fato, né? Porque ele se enforcou, não, né? Ele fez. Ele pintou e tava baixando. Os caras pegaram o notebook, assim. Só que... Assim, mas daí e aí que tá, Brancão, ó. Calma aí. É aí que tá. Os caras pegaram. Os caras pegam o que eles querem, tá ligado? O maluco podia estar lá, seletivo, sentado. Né? Esse que é o grande debate que tem, entendeu? Que nele ele se matou enforcado, mas ele não deixou nota, não deixou nada. Isso para um suicida é algo extremamente raro. O suicida sempre deixa algo, sabe? Ele sempre deixa alguma coisa, assim. Deixou absolutamente nada. Se matou enforcado. Aí nego fica, pô, ele se matou mesmo? O cara que tava fazendo tanta coisa assim, sabe? Ou será que mataram ele? Não, tem gente que confia, né? Que talvez mataram o moleque. É estranho. É meio esquisita a morte dele mesmo. É. Só cai que cai no mesmo do Assange, tá ligado? E tipo, tá lá, e aí chega uma menina que dizendo: olha, que não sei o quê. Assédio sexual, então, galera. Vamos prender esse filho da puta. Sim, cai naquela, né? Fica o cara fez a merda lá e... O cara fez ou não, né? É. Só que, cara, meu, é muito triste a morte dele, cara. Tipo, sei lá, foi pra mim... Eu acho que essa foi uma das grandes tragédias que aconteceram, assim, no cyberativismo. Foi a morte desse menino, cara. Sim, ele era um gênio. Ele era um gênio, assim. Eu tava pesquisando. Eu nem acreditei, velho. Eu lá, lendo, pá, não sei o quê. Aí eu já achei estranho aquela parada, tipo, deu esse negócio no MIT... E aí, tipo, só tinha lá ele indiciado, tá ligado? E eu não achei a parte de prisão mesmo, tá ligado? Tanto que eu tenho essa dúvida agora, se ele foi preso ou ele não foi, tá ligado? Não, ele foi detido e depois saiu. Ele foi detido. Pronto, aí, os caras pegaram na rua, tipo, a polícia chegou, tipo, quadrou, levou, daí depois acabou liberando, né? Indiciação, não sei o quê, e quando vê, ele é pan. Então. Ele se suicidou. Cometeu suicídio, eu fiquei, what, caralho, que triste, velho. O cara era foda. Exatamente, que a cana que ele ia tomar, cara, era muito grande, cara. Ele ia pegar 35 anos de cana e ia ter que pagar uma multa de, acho que, $1 milhão, cara. Um milhão. E tinha acabado os recursos dele, né? Tipo, ele tava sem grana pra tentar recurso jurídico e tal, até onde se sabe, ele se matou mesmo. E o que é pior, cara, a base do processo que o promotor montou pra prendê-lo, né? Os caras se basearam em leis, cara, dos anos 80, assim, umas coisas obsoletas de tudo, sabe? Tipo... Sabe, umas coisas nada a ver. Tinha coisa que não dava nem pra provar, tá ligado? Acessos que não tinha nem como depois puxar. Que ele morreu, tanto que depois que ele morreu, dois deputados americanos, vou lembrar, um cara e uma mina, eles criaram a Lei Aaron, né? Pra meio que derrubar essas coisas. E criaram depois as acusações dele, tá ligado? Ele morreu, aí os caras foram... Quer saber? Tirei, tá ligado? É por isso que é foda, viu? Você olha assim, negócio, né, cara? Suicídio, aí você olha, porra, bicho. Porque, cara, um cara desse, velho, ele não ia se deixar abater, porque uma galera veio com as leis dos anos 80, olha aqui, ó, anos 80, vou te prender. Porra, anos 80 não tinha nem internet, vai tomar no cu. Mano, sim. Aí o cara, aí vão dizer, ó, o motivo dele ter se matado é porque ele ia pegar 35 anos de prisão e ia ter que pagar R$1 milhão. Não, pô. O cara é esperto pra caralho, o cara é assim, ei, velho, sem fundamento não. E outra, sim. A internet certeza ia ajudar, velho. Certeza. O cara ainda boa. Ele não precisava nem pedir. Então, ele tinha relação até com o homem que eu sentei lá, o Tim Berners-Lee, né? Eles conversavam muito, né? Ele era um dos ídolos do Aaron, era esse cara, né? Uhum. Pô, cara, meu, um cara como ele, tava vendo que a casa ia cair, mano, tenta fugir do país, pede exílio, faz esse tipo de coisa, cara. Vê, o Julian Assange não fez isso, pô? Sim. Tá dormindo no sofá da Embaixada do Equador, faz 15 anos. Pô, mano, vem pro Brasil aqui, mano. Tá dormindo na rede, né, cara? Na sala de casa aqui, meu, deixava ele aqui, velho. É foda. Ó, esse ponto da pirataria, cara, é um bagulho muito complicado. Quando o Hidalgo fala sobre hipocrisia e tal, eu entendo o ponto dele, sabe? Porque realmente é um bagulho muito complicado, sabe? É um negócio que a gente usa pra caralho, todo mundo usa, sabe? Um monte de gente morre de medo aí. Você não vai ver nunca um Nerdcast gravando e falando que usa, sabe? A gente usa, todo mundo usa. Aqui não tem hipocrisia, aqui tem verdade pra galera. E, mano, o foda é que você pensa assim, pô, eu tô usando, eu tô tirando um pouco de dinheiro do artista. Só que aí você pensa, pô, mas o artista já é rico. Mas mesmo que ele for rico, será que a gente tem esse direito, né? Em contrapartida, você vê, pô, hoje em dia, tem moleque da favela, cara, lendo Tolstói, tá ligado? Tem moleque da favela lendo Freud, simplesmente porque pegou um PDF na internet. Moleque que talvez não conseguiria grana pra pegar um livro desse nem a pau, sabe? Tem livro de faculdade, de anatomia, essas paradas, né, de medicina, que custa R$900, mano. O nego vai na internet e pega um PDF. Existe a acessibilidade, sabe? Mas tem a complicação também de, pô, é certo, não é? É, não adianta os caras lutarem contra isso aí, quererem monitorar da forma que eles exigem, que, assim, o Soba foi derrotado, só que assim, a guerra continua. Foi a batalha que veio. Eles perderam a batalha, mas a guerra ainda existe. Eles querem ainda aprovar esse tipo de coisa. Não teve essa parada do marco civil aí há pouco tempo, né? Os caras não vão sossegar enquanto eles não conseguirem limitar um pouco a internet pra poder fazer aquele joguinho de 1984, né, cara? É, então, quando os caras aprovarem de vez isso aí, eu quero só ver, né, cara, que... só pra lembrar quem aprovou isso aí foi a Dilma, né, Coração Valente, né? Sim, eles estão pra lembrar, né? Todo tipo de medida que a galera puder jogar na internet pra ter o controle da massa, eles vão tentar. Cabe a nós, como massa, não deixar, né? É que na prática o que é? A intervenção do Estado na internet. A internet é o Estado querendo dizer quando a internet é neutra ou não. Eu tava lendo alguns artigos, assim, que a galera, sabe, ativista critica muito do Marco Civil, que teve gente que no começo, no texto inicial, a galera tava ok, tá ligado? Eles estavam a favor. Aí quando no texto final a galera, não, mano, essa porra tá errada, tá ligado? Sim. Não. Por exemplo, tem a tal da presunção da inocência, né? Até agora tem notícias recentes que estão querendo derrubar isso aí também, né? No geral, né? Mas no caso do Marco Civil, já tinha isso aí da presunção da inocência. Tipo assim, se os caras desconfiam de alguma coisa, os caras podem já baixar log, pode monitorar o cara e sem, tipo, mandato nem nada, sabe? É a invasão de privacidade do caramba, sabe? Exato, é o que a gente falou lá no começo. O cyberativismo, ele tira um pouco daquele dano que você levaria de tomar um tapa na cara da polícia no meio da rua, tá ligado? Então o que acontece? Quando a galera quer atacar o cyberativismo, não tem como você atacar o ativista, porque o cara tá lá na casa dele. Então os caras querem atacar o quê? A ferramenta, tá ligado? Os caras querem atacar a rede. E aí os caras vêm com esse bagulho de sopa, pipa, Marco Civil. Há pouco tempo essa loucura de querer limitar o uso de internet aí, né? Limitar a banda e tal. Os caras querem diminuir a nossa ferramenta, querem cegar a nossa navalha pra gente não conseguir falar de coisas boas ou que a gente tá falando o tempo todo. Isso é muito louco, velho, porque a gente já tem internet bosta, meu irmão. Os caras estão querendo limitar, que porra é essa? Eu não consigo gravar um podcast que fica travando. Pô, a CLT tem que ficar olhando pra minha tela inicial. Porra, a CLT 0,3 mega lá de internet de rádio durada no cipó lá, o macaco segurando. Esse cara quer cortar. Também tá na minha rapadura. Eu tenho uma rapadura com uma antena mesmo, que tá lá no teto, é foda, velho. Isso é muito foda, mas isso vai continuar acontecendo, né? Eu conheci um cara, policial, vou citar nomes, ele não trabalha mais com policial, não vou falar eu não, vai. Um amigo meu conheceu um policial que falava assim, cara, pior coisa que tem é quando alguém manda você ir cobrir uma parada de manifestantes, tá ligado? Porque você não pode fazer nada. Você não pode ir bater no cara, né? Porque o cara tá na paz. Ele falava pra mim, aliás, ele falava pro amigo meu, eu prefiro muito mais ir fazer uma ronda ou ir lidar com um bandido do que ir lidar com a galera, assim, porque você não pode fazer mais. Isso é um medo do sistema como um todo. E o sistema tem medo do cyberativismo, mano, da internet. Então eles falam assim, pô, a gente não tem como a gente gente bater nesses malucos, sabe? A gente nem consegue, vamos o quê? Na casa de um por um, sabe? Vamos rastrear todo mundo? Porque se eles quisessem, teria como, né? Os caras grampeou a porra do telefone do presidente do Brasil, presidente da nação, não vai conseguir encontrar onde a gente tá, né? Mas mesmo assim, eles vão querer ferrar a nossa ferramenta. E só pra dar uns exemplos aqui de pontos interessantes do cyberativismo, cyberativismo também não é só guerra, só essa loucura que a gente tá falando. Tem muitos pontos legais, ó. Tem um caso aqui de uma mulher lá na Califórnia, que a filha dela desapareceu. E aí ela começou a procurar pela internet pra caramba. Sempre que você entra no Facebook, a gente tem os amigos da internet e os amigos da nossa região, não tem? Tipo, da cidade onde a gente mora e tal. Vira e mexe, esses amigos da região compartilham foto. Pô, a fulana sumiu, né? Fulana desapareceu, ajuda aí. Isso é um tipo de cyberativismo, cara. Isso é uma coisa que a internet proporcionou. Antigamente, você tinha que sair na rua colando cartaz no poste, tá ligado? E teve uma mulher que, tipo, a filha dela desapareceu e ela pegou e começou a fazer um levantamento na internet enquanto procurando a filha pra ver outros casos. E ela começou a achar um monte de gente que perdia parente, que parente sumia, etc. E ela falou, meu, a gente não tem uma delegacia especializada nisso. A gente tem que ficar lá, indo lá na polícia, lá é mó burocracia, e aí não tem policial, porque os policiais estão prendendo bandido na rua, estão em tiroteio, sabe? E aí eles levantaram um abaixo-assinado, que também é uma ferramenta forte pra caramba da internet e do cyberativismo, e eles conseguiram construir uma delegacia, maluco. Eles foram até o governo, deram a ideia, levaram o projeto, e os caras construíram uma delegacia especializada em pessoas desaparecidas, tá ligado? E aí teve um aumento significativo de pessoas encontradas, né? Então o cyberativismo não é só pra isso que a gente tá falando aqui, bagulho de guerra, de informação bizarra de país, também pode ajudar coisas do dia a dia da gente, né, cara? Não, isso aí foi foda, velho. Eu não conhecia essa história. Sim, caralho, sim. Isso. A gente vê isso hoje em dia, hoje, abaixo assinado, a galera do Greenpeace mesmo. A galera do Greenpeace hoje em dia, eles são totalmente focados no cyberativismo, porque os caras não têm arma, os caras não são dessa galera de meter bala, sabe? O que eles fazem... Ah, eles foram dos primeiros que abraçaram essa prática, né? Exato. Ainda no final dos anos 90 eles já abraçaram isso aí, meu. Vamos usar isso a nosso favor. O que eles faziam... Aí é petição aqui, é petição acolá. Exato, o que eles faziam antes era um exemplo. Tem um navio do tamanho do Titanic, aí os caras iam lá pra não deixar esse navio andar com um barquinho do tamanho de um Fusca, que era o que o dinheiro dos caras conseguia comprar. Eles não conseguem parar um barco desse tamanho, né? Mas e se eles, através de abaixo-assinado, através da política, conseguir parar esse navio que vai caçar baleia antes dele sair do porto? Legal, né? E é exatamente o que eles fazem, tá ligado? O que eu falei na entrada lá brincando. O poder que a gente tem hoje na mão, cara, no teclado e no mouse, é muito maior do que o da espada e da lança. É, mas tu vai teclar o mouse ou teclar o teclado? Clicar o teclado igual o Franco. Vamos clicar o teclado e escrever no mouse. É verdade. Você quer começar falando certinho da pauta, Branco, ou não? Vamos trocando ideia e a gente vai abordando os temas. Vamos trocando ideia. Beleza, melhor. Então. Dá até pra começar aqui citando Seattle, né? 1999. Eu vou puxar uma coisa aqui só. Tá, pode ser. Parece minha mãe, caralho. Você quer frango ou você quer carne moída? Eu falo, você que sabe. Não, escolhe aí. Fala, então eu quero frango. Ah, não, carne moída. Tem que chocolate aí. Tem Choquito e Prestígio. Me dá um Prestígio, não, só tem Choquito. Porra! Aquele meme da aeromoça, né, que chega no cara assim no avião. Café ou chá? O cara, chá, ela errou, é café.